Olá, meus amigos de todo o Brasil, a partir de agora estou chegando com você, Henrique Estrada, através da nossa Rádio Ônibus, essa família que está aumentando, crescendo gradativamente aos pouquinhos. Um conhece daqui, outro conhece dali, e cada um usando sua criatividade para divulgar ainda mais a rádio que fala do ônibus, que valoriza os profissionais do setor de transporte, o passageiro. E nessa noite, noite de sorteio, com a sua companhia fica melhor ainda. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Rádio Ônibus é o nosso canal, procura aí no Google, no YouTube. Se inscreva para fazer parte do sorteio que acontece no finalzinho do programa desta noite, onde você poderá ganhar o livro ou a camiseta. O livro, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter, oferecimento de William Tudo Sobre Ônibus, o seu canal do YouTube também. E a camiseta é do Mundo Truck, essa parceria bem legal. Eles também falam do caminhão, mas lembram da gente aqui do mundo do ônibus. Seja bem-vindo, você pode mandar seu alô, seu recado, sua mensagem, comentar os assuntos que a gente vai falando aqui. Vou voltar novamente o assunto sobre o camarote do motorista. Alguns amigos comentaram, compartilharam alguns vídeos, coisas impressionantes que eu nunca nem imaginei que alguém pudesse fazer isso. E é mais comum do que a gente pensa, infelizmente, algumas atitudes muito arriscadas de alguns motoristas que estão dormindo até no meio das bagagens. Tem ônibus que nem tem o camarote de fábrica e o pessoal está dormindo no meio das bagagens, no meio de mala, de caixa. Uma loucura! O que tem gente que faz cada uma que eu nunca imaginei que eu ia ver isso em vídeo, e vi alguns vídeos que fiquei impressionado. Participa com a gente, comenta os assuntos, e ainda hoje também tem Rodolfo Risotto do programa Acidentes Não Acontece, e o assunto desta noite é urgente, é a vida, o resto pode esperar. E às vezes acontece ao contrário, né? A gente tem pressa para tantas outras coisas, até o camarada arruma um jeito de dormir no bagageiro do ônibus e acha o máximo, né? O que ele está fazendo, até filma, coloca na internet, acha que é sensacional o que ele está fazendo. Às vezes pode ser a única saída para ele, como eu tenho escutado por aí, será mesmo? Né? Não dá para aceitar isso não, hein? Participa com a gente, comente os assuntos, deixe a sua opinião também através do WhatsApp 16 99182 1468. Você manda o seu alô, o seu recado, e pode comentar os assuntos também, concordando ou não, à vontade, para você se manifestar aqui. Você pode ser a favor ou contra, né, o que a gente vai comentando aqui. É importante que você respeite as opiniões, mas participe sempre que quiser. 16 99182 1468. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. E o grupo Belarmino não para, não é? O grupo Belarmino aí está comprando viações, não está parando. O negócio, o ônibus está girando. Tem empresa que está sendo vendida, já foi vendida, tem grupo grande comprando, e o Belarmino não para. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. E é claro que nessa noite, além de falar, de colocar notícia, de a sua participação, os comentários, também tem música. E eu vou pedir a sua ajuda para que nessa noite possamos tocar aqui as músicas que você está com vontade de ouvir. Aquela que deu vontade de ouvir, aquela que faz tempo que não toca, pensa em uma música e manda para nós. Aliás, aproveita e faz o oferecimento. Às vezes é a esposa oferecendo para o motorista que já saiu de viagem, ou que vai sair daqui a pouco, ou o motorista que pode oferecer para a esposa ou para a namorada que ficou em casa enquanto ele está seguindo viagem nessa sexta-feira. Participe! E você pode, você mesmo, se puder, claro, não faça isso se estiver dirigindo, se estiver em local parado, na parada, né, abastecendo ou tomando lanche, aí você faz isso, participe, grava uma mensagem de áudio através do WhatsApp fazendo o seu oferecimento musical. 16 99182-1468. Também com oferecimento de Esquadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Essa semana faleceu Carmen Silva. Eu até prometi de tocar música aqui e deixei para esta noite para tocar mais músicas de Carmen Silva. E uma delas é uma música que Cascatinhana gravou. Não sei se a música é de autoria de Cascatinhana. Eu gosto demais das vozes de Cascatinhana, mas a Carmen Silva deixou sensacional essa música aqui, ó. Triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre chamando. Primeiro amor. Primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão, sem ter alegria. Carmen Silva na Rádio Ônibus. Você pode participar com a gente aqui de forma musical também, fazendo o seu oferecimento. E tem meu amigo fazendo aniversário hoje, José Roberto, lá de Franca, cidade do Raleu, a cidade lá da empresa São José também, a terra do calçado, que já não é tanta terra do calçado assim, mas um tempo bom atrás era a principal fabricante de calçado masculino do Brasil, né? Agora já não é tanto mais assim. Mas ainda tem muitas fábricas lá sobrevivendo, né? Talvez você até utilize um calçado aí que seja fabricado lá. Quando eu vou comprar um calçado, a primeira coisa que eu vejo é saber se é de Franca. Como eu trabalhei na Samelo, então a gente teve um pouco de tempo, mas eu peguei uma manha já para saber se o calçado é bom ou não. Mas quem entende mesmo do assunto disso é o Zé Roberto, né? Mas hoje entende muito mais de portas e janelas e de cantar. O Zé Roberto faz aniversário hoje lá na minha querida cidade de Franca, onde nós temos amigos motoristas e cobradoras de ônibus que dirigem lá em Franca. Inclusive tem um busólogo, esqueci o nome dele agora, vamos ver se acho no Facebook aqui. Ele vive postando fotos lá de Franca. e vários cruzamentos que ele já fotografou, eu consigo identificar aqui lugares onde eu já passei de carro, a pé, né? Lugares que eu tenho saudade lá da nossa querida cidade de Franca, interior paulista. Você pode participar e desejar os parabéns para quem seja aniversariando também, com meu amigo José Roberto, que é músico. E eu tô no pé dele para fazer música que fala de ônibus, ó, faz um tempão. Mas tá dureza de sair uma música que fala de ônibus, hein? Mariana Fagundes, tô pedindo até pro Roberto Carlos. Tô pedindo para um monte de gente que é músico. Tá dureza. O pessoal não tem andado de ônibus, não, hein? É muita gente andando de táxi aí, de Uber, de carro próprio, e não anda de ônibus, os músicos. Ah, só jatinho agora, né? Manda todos os instrumentos e os músicos de ônibus e viaja de avião, os músicos brasileiros, né? É chique. Até de helicóptero tem músico viajando aí, mas não anda de ônibus. Precisa andar de ônibus para fazer música do ônibus, hein? Pra fazer sucesso. Não tem. Tem pouquíssimas. Esses dias o nosso amigo G Artes, como é conhecido, J Artes, lá da Paraíba, compartilhou comigo aqui algumas músicas da gratuidade. Ele não lembra, mas eu toquei muito essas músicas aqui na rádio, viu, J Artes? Toquei muitas e muitas vezes, inclusive quando ela foi lançada também. Aí eu toquei na Rádio Catedral, que na época não tinha rádio ônibus ainda, mas esse mesmo programa já existia, o Giro de Notícias. E eu cheguei a tocar várias vezes as músicas que foram feitas lá no Rio de Janeiro em uma campanha, né? Campanha da gratuidade. Foi muito legal. Uma mobilização das empresas e motoristas artistas. Vamos ver se a gente toca uma música hoje também. Se você tem música aí que fala do motorista, manda pra gente. Que fala do ônibus, né? Que fala do caminhoneiro, tá cheio. Tem até música do taxista, mas que valoriza o motorista de ônibus, eu estou para ver, não tem, né? É uma ou outra que tem. Vamos lá para o WhatsApp que já chegou aqui, 16 99182-1468, nessa noite de sexta-feira, noite de sorteio. Final do programa tem sorteio do livro. Fica com a gente aqui até o fim, hein? Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. E a camiseta, que é oferecimento também Mundo Truck. O ônibus oferecimento. O ônibus não, é o livro que fala do motorista de ônibus. É oferecimento de William, tudo sobre ônibus. Quem mandou várias mensagens para nós nessa noite agora foi o Silvio. Vamos ouvir o Silvio? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes. Caruaru também está ligado na Rádio Ônibus, hein? Boa noite a todos. Alô, Caruaru. Ó, pessoal de Caruaru ligados na Rádio Ônibus. Onde você está? Hein? Conta pra gente. Qual que é a sua cidade? Qual a sua região? De onde você está ouvindo a nossa programação? Manda seu zap também. Ele mandou mais. Aqui quem está falando é Silvio José de Caruaru. Motorista da aviação Itapemirim. Alô, Itapemirim. Essa empresa é muito querida, não é? Todo mundo torcendo para que a Itapemirim fique cada vez melhor, não é? Para cuidar melhor dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e voltar a ser a Itapemirim como a gente conhecia antigamente, não é mesmo, Silvio? Todo mundo na torcida para que fique melhor a Itapemirim. Mandou mais mensagens aqui. Abraço aí também para o nosso amigo Emerson da Espécie Guanabara e do nosso amigo J.E. Artes, lá de Solano, Paraíba. É, o pessoal da Expresso Guanabara também está ligado aqui, hein? Atenção você que já está ouvindo aí pela Expresso Guanabara, não esqueça de convidar os outros amigos a ouvirem também, os outros motoristas, enfim, quem trabalha na Expresso Guanabara, vendendo passagem também, vai ensinando a ouvir a Rádio Ônibus. E tem mais mensagens do Silvio. E também para minha esposa Andréa, que está aqui do meu lado, curtindo também a Rádio Ônibus. Tá vendo que legal? A família vai aumentando. Faltou falar dos filhos, né, Silvio? Eu já ouvi que tem criança perto de você aí. É, a André, a esposa, já está ouvindo, já participa. Ela mesmo já gravou aqui, já mandou mensagem oferecendo música. Faltou falar o nome dos filhos. Silvio José, obrigado pela audiência. A família reunida ouvindo a programação, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. O assunto de hoje também será o camarote do motorista. O Adriano Rosendo compartilhou comigo um vídeo impressionante. E outras pessoas comentaram aqui também. Trata-se, me parece, que é um motorista, né, pelo vídeo não dá para identificar perfeitamente, tem uma pessoa viajando no bagageiro do ônibus, indo para Fortaleza. Eu não sei se ele está saindo de São Paulo, mas ele tá, acho que está saindo de São Paulo indo para Fortaleza. Loucura, né, Adriano Rosendo? Me parece que é um motorista viajando. Teve uma mulher que também comentou em um dos vídeos aqui, uma das fotos que eu compartilhei, cadê ela? Vamos ler o comentário de uma mulher que já viajou nesse camarote. E eles dizem que estão viajando ali, dormindo, por necessidade. Não tem outro local. Mas é errado. Se tem um acidente, se tem uma blitz, tem uma paralisação aí, e se descobre que você está deitado lá dentro, dormindo, quem vai levar a culpa? É o motorista, nunca é a empresa, né? Porque a empresa vai falar que nunca orientou o motorista a fazer isso. Empresa séria tem que fazer as coisas sérias, não é? Então não tem como justificar isso, não é? É uma pena, é um risco. Quem disse e quem comentou aqui está no Facebook para todo mundo ver. A Elcimara Ribeiro. A Elcimara também parece que é chofer, motorista. E já viajou, né? Quando trabalhou no turismo. Quando a gente viaja no turismo, ela disse assim. Aí tinha que descansar, dava um pouco de medo, mas a canseira era maior que o medo. Que loucura, né, gente? Olha o que passa o motorista profissional no nosso país aqui, como motorista de ônibus. Tá cansado e aí acaba dormindo naquele camarote. Vem de fábrica, mas não é feito para dormir durante o ônibus rodando. Não é, conforme a lei não, né? Alguma coisa precisa ser feito de melhor, mais seguro para o motorista de ônibus do que esse local aí, que na minha opinião parece um caixão. Dá medo mesmo, é loucura. Mais WhatsApp, 16991821468. Manda seu alô para quem você quiser, de onde você está conectado ouvindo. Alô? Boa noite, opa. Henrique. Aqui é o Luiz de Ourinhos. Ô Luiz, ô Ourinhos. Se você tocasse a música do Bruno Marrone, Choram as Rosas, oferecer para a Eliane aí e para todos que estiveram ouvindo e do Grupo Os Canavieiros. Então vamos lá, imediatamente para dar tempo aqui de atender todo mundo. Vamos de música. Fez o oferecimento, Bruno e Marrone na nossa programação. Ótima noite para você, boa viagem. Fica ligadinho aqui com a gente, participe. Hoje tem sorteio de livro e camiseta. Bruno e Marrone na programação, atendendo o Luiz lá de Ourinhos. Choram as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Eu sentia quando você me abraçava, sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil do mundo e hoje eu tenho a honra de ter meu pai ouvindo a programação, né? Já instalou o aplicativo, depois, agora que tem um celular que tem a possibilidade de ouvir, fica muito mais fácil. Lá em Guarulhos, ele que também já trabalhou em empresa de ônibus, embora não seja motorista de ônibus, já trabalhou em empresa de ônibus e está ouvindo a programação em Guarulhos, na Grande São Paulo, o meu pai Rui Gomes acompanhando a programação, hein? E hoje tem sorteio valendo livro e camiseta. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal do YouTube, tem um lugar para se inscreva e concorra a presentes todos os meses. São mais de 2 mil inscritos, nós temos já 2.133, o Jonathan Costa já se inscreveu, o Jerônimo Galdino, o Lene Nascimento, o Vinícius Neves dos Santos, o Rafael Salles, o Júlio César Silveira, o Eduardo Oliveira, o Fornium, o RF Turismo e uma porção de gente, mais de 2 mil, não vou falar todos, claro que não, são os últimos aqui que se inscreveram nos últimos instantes. Você pode fazer o mesmo, se inscreva e boa sorte. Final do programa de hoje, tem sorteio do livro e da camiseta. E mês das crianças está chegando, nós faremos uma mega promoção aqui, um mega sorteio, tanto para os meninos quanto para as meninas, é bem legal, né? Com oferecimento da Roma Brinquedos. A Roma é sensacional, aliás, os brinquedos da Roma têm uma durabilidade, uma resistência, uma diversão para os meninos e para as meninas, não é? Tem vários tipos de brinquedos muito legais. Se você quer adquirir um brinquedo para um filho perto de você, uma criança perto de você, um neto, um sobrinho, enfim, quem quer que seja a criança pertinho aí, ou até mesmo você, não é? Já tem aqui algumas crianças crescidas que já compartilharam no Facebook algumas fotos, como o Lula Bus. Se antecipou no Dia das Crianças. Agora ele está aumentando a frota. Já tem 2 Roma Bus, um azul marinho e um vermelho. E tem um outro que é bem legal também, um maiorzão, não é? Que eu não sei qual é a fábrica, eu não sei se é Roma ou outro. Mas o da Roma ele já tem 2 exemplares, hein? Está em casa lá em Hortolândia, ouvindo a Rádio Ônibus com a esposa. Ela que é agenciadora, vende passagem, ele que trabalha na VB Transportes. Ambos apaixonados por ônibus e fazem parte da família da Rádio Ônibus também. Estão ouvindo a programação. E antecipar o Dia das Crianças. Já tem brinquedos com eles lá. Se você quer ganhar também, o que você tem que fazer para participar do sorteio que vai acontecer no final desse mês de outubro? Temos que fazer no final do mês para dar tempo para todo mundo participar. Senão é muito curto, né? Dia 12 agora é muito curto, muito em cima para a gente fazer a promoção. E a Roma, grande parceira nossa, é o tempo que a gente tem aqui para falar da Roma Brinquedos. Procure uma Roma Brinquedos aí, aliás, a loja de brinquedos do ramo aí perto, na sua cidade, e adquira os presentes, como já fez o Lula, já comprou mais brinquedos da Roma, fazendo a sua coleção. Mas se você quiser ganhar, e pode ganhar uma boneca ou um ônibus, atenção às tarefas. Dessa vez não é moleza, né? Não é, mas ainda há muita moleza aqui na Rádio Ônibus. Dessa vez não é tão moleza assim. O que, que você tem que fazer? A primeira etapa, se inscrever no canal do YouTube. Faça isso. Se inscreva no canal. A segunda etapa, instale o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, gratuito, fácil, prático. Instalou o aplicativo na aba recados, não esqueça, tem gente instalando, esquecendo de mandar o recado, hein? Manda o recado dizendo, eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. Aí você escolhe a boneca ou o ônibus, tá bom? A boneca ou o ônibus. E o terceiro item, terceira etapa, é você compartilhar e marcar os amigos nessas nossas publicações que estamos falando desse sorteio. E final de setembro tem sorteio da boneca e do ônibus. E faremos mais de um sorteio. Então, você tem grande chance de ganhar os presentes que são oferecimento da Roma Brinquedos nessa grande parceria mais uma vez com a gente. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Juntos! Juntos e a nós. Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Além de falar de ônibus, os assuntos que vão chegando aqui, nós vamos comentando, você vai compartilhando, comenta os assuntos tanto no Facebook quanto no WhatsApp, mande sua mensagem também. As notícias do Brasil e do mundo, as principais informações, tudo que você precisa ficar sabendo, e o motorista se mantém muito bem informado também aqui com os amigos repórteres. Agora a notícia é sobre a prisão de Palocci. O juiz federal Sérgio Moro decidiu nesta sexta-feira converter em prisão preventiva a ordem de prisão temporária do ex-ministro Antônio Palocci. O pedido partiu do Ministério Público Federal. O MPF argumentou que existem indícios de que Palocci poderia ocultar provas da investigação que faz parte da Operação Lava Jato. Com a decisão, Antônio Palocci ficará preso por tempo indeterminado. A prisão preventiva também vale para o ex-assessor Branislav Kontik. Já o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Dourado, deixará a prisão, mas fica obrigado a cumprir medidas cautelares, como comparecer à justiça sempre que for intimado e entregar o passaporte. Palocci, Kontik e Dourado foram presos na segunda-feira passada, suspeitos de terem recebido propina para atuar em favor da empreiteira Odebrecht em contratos com o governo. No depoimento à Polícia Federal, Antônio Palocci negou o envolvimento no caso. O advogado dele, José Roberto Batóquio, afirmou que o ex-ministro jamais recebeu quaisquer valores da Odebrecht. A reportagem procurou os advogados dos investigados para comentar a decisão, mas ainda não obteve retorno. De Brasília, Vitor Ribeiro. WhatsApp da Rádio Ônibus, mande o seu também, sua mensagem. Daqui a pouco tem música do Gabriel Pensador. E antes, tem uma outra aqui, até que eu sei que meu pai gosta também. Eu cresci ouvindo essas músicas no carro com ele. Já já eu toco aqui. É um compositor e cantor que já não está mais entre nós, mas ele tinha uma sabedoria fantástica. Aliás, muita coisa que ele gravou nos anos 70, nos anos 80, acontece até hoje, principalmente do lado político. Vamos para o Rio de Janeiro, 16-99182-1468. Nessa noite é ele, Félix Júnior, tá com a camiseta da Rádio Ônibus em Copacabana, desfilando e divulgando a nossa primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Fala, Félix Júnior. Tá carregando aqui a mensagem dele, né? Mandou agora há pouco. Vamos ouvir o Félix. Boa noite, ouvinte da Rádio Ônibus. Boa noite, meu amigo Henrique. Tudo bom? Sou o Félix Júnior do Rio de Janeiro. Noite chuvosa aqui. Friozinho. A respeito daquele compartimento que tem sido falado esses últimos 2 dias. Quero dizer que não concordo com aquilo. Acho desumano, um desrespeito ao profissional. Eu acredito que aquilo tinha sido feito para poder o motorista descansar enquanto o veículo estiver parado. Agora em movimento não tem cabimento. Imagine o cara revezando, começa a passar mal, dá vontade de ir ao banheiro, apesar que eu vi um interfone dentro, né, daquele compartimento. Será que quando o cara quiser ir ao banheiro, aciona ali e fala assim, aí, para o ônibus aí que eu tô apertadão? Será que é assim que funciona? Acho que é estranho, né? Porque fiscalização dificilmente você vê na estrada. Porque a última vez que eu fiz pra Rio, Mato Grosso, Rio, uma viagem de 2 dias... tanto para ir como voltar, não vi nem nenhuma fiscalização, ninguém abordando nada. Isso é sinal que fica fácil de cometer essa infração. E se acontecer algum acidente, dificilmente a empresa vai arcar com as consequências. Primeiramente vai falar assim, ele não foi autorizado a viajar ali, que aquilo foi feito para ele descansar enquanto o veículo estiver parado, não é isso? Acredito que seja assim. E se ele não fizer, ele vai para o olho da rua. Porque tem uma fila de motoristas querendo empregar. ser empregado. Então, meu amigo, tem que ser revisto e a fiscalização ficar em cima quando vê esse modelo de ônibus. Então, forte abraço aí para todos, quero desejar um excelente fim de semana para você e para todos os ouvintes, e um carinho especial para todos. Até a próxima, fique com Deus. Félix Júnior, no Rio de Janeiro, desfilando com a camiseta da Rádio Ônibus, deixando a sua opinião aí. O que ele falou, para quem está chegando agora e não entendeu, é a respeito do assunto que foi comentado nesses dias, está se estendendo até um pouco mais, a respeito do compartimento que existe em alguns ônibus, principalmente o LD, o ônibus de turismo, utilizado muito pelo turismo, onde o motorista, o segundo motorista, no revezamento, vai dormindo enquanto o outro está dirigindo. E é um veículo que tem esse compartimento que é chamado de camarote pela Marco Polo no G6, como mostrou para nós aqui o amigo Adriano Rosendo, o design lá de Catanduva. Ele apresentou o manual, que tem sim, todo ônibus tem um manual também, e nesse manual consta que esse espaço, pelo menos o G6, chama-se camarote. E lá tem interfone, tem alguns têm ar-condicionado, alguns têm ventilador, tem algumas pequenas regalias para quem está deitado ali, né, como se fosse um caixão. Né? Vem de fábrica, e a dúvida é, mas se vem de fábrica, para que é utilizado? Eu entendo, embora o manual não diga, que é para ser utilizado quando o veículo estiver parado. Está sendo usado com o veículo em movimento. Enquanto o primeiro motorista está dirigindo, por exemplo, o segundo motorista está descansando, dormindo lá embaixo, nesse compartimento. Algumas pessoas estão comentando no Facebook, já fizeram uso desse espaço, tiveram que dormir ali e na hora do cansaço você dorme em qualquer lugar. E acabaram dormindo ali, embora seja completamente inseguro e também vai contra a legislação. É ilegal. E aí a gente está abrindo aqui para a sua opinião. Se você já passou por isso, já teve que se submeter a dormir nesse espaço, comente também. O Ronaldo é do rodoviário, mas eu não sei se ele já chegou a trabalhar no fretamento, se ele já teve que passar por isso. E também não sei se o rodoviário tem essas situações também. Quem quiser comentar, espaço aberto para essa noite fazer o comentário através do WhatsApp 16991821468. Homem de música, e já tem música atendendo aqui o motorista William. Tá trabalhando, né, William? E ouvindo a Rádio Ônibus, a música desta noite é com ele, Bezerra da Silva. Eu cresci ouvindo essa música junto com meu pai, né, no Fusquinha e outros carros que nós tivemos, com as fitas cassetes. E o Bezerra da Silva, naquela época, anos 70, já fez muita música que fala a realidade de hoje. A outra música que também fala um pouco dessa realidade política que nós estamos vivendo é do Gabriel Pensador, que eu vou atender o pedido daqui a pouco, do William. Essa daqui, Bezerra da Silva. Aumenta o volume aí, presta atenção se não é bem, se não é bem isso. Presta atenção. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiaba. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Ele fez questão de beber com a guarda-chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no congá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever. Água da chuva, foi lá no terreiro. outra e bateu cabeça no gongá. Mas ele não se deu bem, porque o que aqui estava incorporado, disse esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever. Bezerra da Silva, de um modo cheio de humor, mas uma realidade tremenda, né? Tem muitos que apareceram por aí. Aliás, eu tenho até amigos de infância que entraram em contato comigo através das redes sociais, que há muito tempo eu não vejo, pedindo voto. E até pessoas que eu nunca vi na vida, pedindo amizade e depois pedindo voto aqui no Facebook. Muitos, apareceram. Bom, quem vai dizer é a urna, né? É a urna quem dirá se eu votei ou não. Vamos agora para o mais WhatsApp aqui, 16 99182-1468. Os amigos conectados sempre com a gente aqui, quem gosta de participar sempre participa, sem vergonha nenhuma, né? O Christian, da Argentina, é meio envergonhado, né? Não gosta de falar, né, o Eduardo? Mas o Eduardo fala, e fala por ele também. Manda alô para ele, né, Eduardo? Vamos ouvir o Eduardo direto da Argentina. Está carregando. Hoje está mais lento aqui, hein? Olá, boa noite, meu amigo Henrique. Já deixei ônibus na empresa. Agora vou em carro para minha casa, a descansar com minha família. E vou ouvindo, disfrutando de passeio em carro, tranquilo, distendido. Minha família espera e eu vou chegar muito contento para seu encontro. Espero que você tenha uma ótima fim de semana, para também descansar, amigo. Um forte abraço para você e para todo tu equipo e nossos amigos aí, todos. Forte abraço, Eduardo. Tchau, tchau. Ô, Eduardo, bom descanso para você. Já deixou o ônibus na garagem, volta para casa. Amanhã tem churrasco, Eduardo? O churrasco argentino deve ser bom demais, hein? Quero experimentar, hein? O Eduardo voltando para casa na companhia da Rádio Ônibus, fica cada vez melhor. E com a companhia dos amigos ouvindo também de diversos cantos do Brasil, né? Nós já temos aqui, acompanhando a nossa programação, várias cidades, hein? Várias regiões. Paraíba? Tem gente ligado na Paraíba, não é? Pernambuco? Tem também. Recife? Tem uma cidade aqui chamada Medeiros Neto, na Bahia. Olha só, ouvinte novo, hein? Nunca falei esse nome da cidade, hein? Medeiros Neto. E outra cidade interessante aqui no interior paulista é de Chavantes, São Paulo. Também acompanhando várias pessoas em São Paulo. Hortolândia, a gente já sabe quem é. É Campinas, a gente ouvindo. Bahia, também tem gente acompanhando. Medeiros Neto, Recife, chegando agora na conexão. E se cair a conexão aí, gente, me avisa, hein? Se estiver caindo, né? Se não estiver estável, conta pra gente como é que tá o sinal aí. A gente tá acompanhando aqui porque paga caro o nosso sistema de transmissão. É pra chegar ok pra você aí, né? Então não pode ter falha. Quem tá ouvindo também é Luiz Henrique Tereza. Luiz Henrique Tereza, assim mesmo o nome? Luiz Henrique Tereza, é como se apresenta no Facebook. Obrigado pela audiência, não sei de onde é, mas está ligadinho com a gente. O Roberto Roniz, da Grande São Paulo, de Embu das Artes, ele disse assim, a melhor rádio do Brasil. Opa, vamos chegar lá, estamos melhorando, né? Aos pouquinhos vamos melhorando a programação aqui, com a sua companhia, audiência e divulgação. Melhor ainda, Roberto, aí em Embu, eu conto com você, hein? Tá bom? Para divulgar para todo mundo ouvir a Rádio Ônibus. O César Riani, piloto de teste da TV Globo, do Auto Esporte, está sempre lá na TV Globo, faz um convite muito legal para você ser o melhor motorista do Brasil. Fala, César Urniani. Olá, pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui, cedido pelo Henrique Estrada, na Rádio Ônibus, para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. César Unhani fazendo um convite bem legal para você ser o melhor motorista do Brasil. Interessante que é online, então quem está na Bahia, quem está no Ceará, quem está na Argentina, quem está no Uruguai, quem está no Paraguai, quem está em outros países que nos acompanham já aqui na Rádio Ônibus, como lá na França, né? Está na França, às vezes está na... Como é que chama outro lugar que ele vai, Eliane? O motorista de cegonha lá? Ele já falou outras cidades lá da Europa, não me lembro agora. O motorista, o Cabeludo, como é conhecido, o Vander Cabeludo, também vai viajando na cegonha, às vezes ouve em um horário diferente, mas ouve a Rádio Ônibus, né? Quem estiver ouvindo na reprise, se eu não falei o seu nome é porque é reprise, não tem como eu falar. Tem gente que fica brava, ah, mandei mensagem, você não falou meu nome. Às vezes eu não falo porque é na reprise, não tem como. E às vezes demora as mensagens para chegar aqui. Nas atualizações demoram, então vai demorando... para eu falar aqui às vezes, porque demora de chegar a mensagem, tá bom? Tem uns que chegam mais rápido, não sei porquê, outros demoram, eu estou no final do programa, acaba chegando a mensagem, eu não sei porque acontece isso, mas às vezes acontece, tá bom? Manda aqui a sua mensagem também, 16 99182 1468. Se for na reprise, pode mandar mesmo assim que eu colocarei a sua mensagem de áudio sempre no próximo programa. William, tudo sobre ônibus, está com a gente aqui também. Alô, William! Boa noite, Carlos Henrique, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Quem fala aqui é o William, motorista de ônibus aqui de São Paulo, criador aí da página William Tudo Sobre Ônibus, trabalhando aqui com meu companheiro de trabalho, Flávio Tadeu. A gente está aqui no Terminal Santa Cruz, aqui aguardando para poder dar a partida. E aí eu queria pedir para você tocar aí a música do Gabriel Pensador, a música Chega. Estamos aí na iminência aí das eleições no domingo, e essa música retrata um pouco do que a falta de consciência no voto nos trouxe até hoje nesse país. Então, gostaria de pedir para os ouvintes da Rádio Ônibus para prestar atenção na letra dessa música. E no domingo, não esquecer dela, porque apertar o verde e confirmar é fácil. O difícil depois é aguentar as consequências do que a gente votou. Então, pedir para todo mundo aí usar o máximo de consciência possível na urna, para a gente tentar mudar esse país, que na urna, com consciência, é a única forma que a gente tem para tentar melhorar esse país. E, como diz a música, chega! Falou, Carlos Henrique, um abraço aí, até a próxima. William, é isso aí, é importante os motoristas de todo o Brasil refletirem, é motorista, passageiro, busólogo, busófilo, a família ouvindo, né? Tem muito mais gente que está ouvindo a programação que a gente não consegue saber instantaneamente, mas tem muito mais gente acompanhando que vai conferir esse recado, aliás, já ouviu o seu recado, vai prestar atenção na letra da música. O Gabriel Pensador é excelente, hein? É letrista sensacional. Vamos lá? Ó, aumenta aí. Quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega! Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias, mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende bandido, bandido volta pra pista, bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina, que falta de sorte, não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência, pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. chega. Um para o crack, dois pra cachaça, chega. Pânico, morte, dor e desgraça, chega. Lei do mais forte, lei da mordaça, desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada de prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidente, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado para as senhoras e os senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o FASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda. Eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote. Eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! É diferente do que a gente costuma tocar aqui na programação, a música, né? Essa é pra pensar mesmo. Não é à toa que é o Gabriel, o Pensador. Foi o oferecimento, sugestão de William, tudo sobre ônibus, o motorista que está até agora há pouco no terminal Santa Cruz, esperando o momento de prosseguir a viagem e ouvindo a rádio ônibus. Eu já fiz essa linha com ele, está no nosso canal do YouTube, assista, para você conhecer como é o trabalho de um motorista e de um cobrador de ônibus, o Flávio. O legal é que você vai ver a parceria, como é importante ter a presença do segundo homem no carro, o motorista de ônibus e o cobrador. Não dá para ter só o motorista de ônibus, como já tem em várias linhas, não é? E ainda mais se tratando em ônibus articulado, nem pensar ter só um motorista. Você vai notar isso também nesse vídeo que nós fizemos. Eu saí com ele do terminal Jardim Ângela e nós se dirigimos até o terminal Santa Cruz. O ônibus só foi lotando, lotando, lotando na ida. Na volta, aí piorou a situação, né? Tinha muita gente. E o bom humor foi tomando conta do ônibus, quando tinha um repentista dentro do ônibus fazendo repente. Muito legal, né? De um jeito divertido. É o que restava para os passageiros abarrotados dentro desta linha, voltando para casa. Assista ao vídeo, que está bem legal, onde você vai conhecer o William. Ele fala do seu canal também, o William Tudo Sobre Ônibus, e você vai ver a presença do segundo homem, como é importante. Nesse caso era o cobrador Flávio. Gente boa demais, ligado também sempre na Rádio Ônibus. Um alô aqui para Ernegro Marcos, ele é motorista, ele dirige o Nielson lá no Uruguai. Olha que legal, pessoal do Uruguai, sempre ouvindo a programação. Hoje é dia de sorteio, finalzinho do programa tem sorteio. Como é que faz para participar se você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Os inscritos participam sempre de vários sorteios aqui. Ainda daqui a pouco tem sorteio de livro. O livro é oferecimento de William Tudo Sobre Ônibus, é escrito pelo Jairo de Oliveira. Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Esse livro pode ser seu. Além do livro, tem camiseta, oferecimento do Mundo Truck. Final do programa, tem sorteio do livro e da camiseta. Então, você tem duas chances. Se não ganhar o livro, pode ganhar a camiseta. Se não ganhar a camiseta, pode ser o ganhador do livro. Participa com a gente, se inscreva no canal e boa sorte. O intervalo é rapidinho. Na sequência, tem Rodolfo Risotto e o tema de hoje é Urgente é a Vida. O resto pode esperar. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A

do motorista, que alguns acabam utilizando porque dizem que não tem outra opção, mas algo precisa ser feito. E nenhuma imprensa por aí, nenhuma televisão, fala desse assunto. E eu estou tomando conhecimento agora de que isso é mais comum do que a gente imaginava. Muito comum. Ainda o absurdo de alguns dormirem no bagageiro do ônibus. A sua vida vale muito mais. Precisa verificar essas condições aí, gente, porque é um risco muito grande. A sua vida vale muito mais. Então, amigo motorista, precisa verificar essas condições, até apresentar, quando a gente entende das regras, começa a ter mais conhecimento, é melhor para argumentar com o pessoal da empresa. Ah, mas vai ameaçar mandar embora. É importante, hoje tem várias formas de se registrar, algum tipo de ameaça que você esteja recebendo por parte da empresa se você desrespeitar. Mas eles podem estar desrespeitando a sua vida, exigindo que você durma em um local que não é apropriado para o motorista. Eu fiz contato com a Marco Polo, estou esperando a resposta para a gente tentar entrevistar algum engenheiro ou especialista da própria Marco Polo para poder orientar, saber qual é a orientação vinda de fábrica em relação aos ônibus que possuem o camarote do motorista. O que diz no manual? Aliás, no manual, até onde eu vi que o Adriano mostrou, não diz muita coisa. Só diz se queimar um fusível, que tem que fazer algumas partes técnicas, eletrônicas ali. Mas não diz para que deve ser destinado aquele local. Talvez porque eles esperam um bom senso dos empresários e dos próprios motoristas. Bom, vamos tentar saber da fabricante qual é a recomendação. E se de repente existe algo que foi feito para segurança ali, a gente não sabe, se tem. Eu acho que não. É quase que a mesma coisa do que um compartimento de bagagem. A diferença é que tem um colchonete, tem ar-condicionado em alguns, os que não tem, acho que tem ventilador, não é? Agora eu já vi um absurdo aqui que o Adriano compartilhou conosco, o Adriano Rosendo, lá de Catanduva. O vídeo em que um camarada, me parece motorista pela camisa, que está dormindo entre as bagagens de ônibus. Vai completamente contra o que o Rodolfo falou agora há pouco. Urgente é a vida, né? O resto pode esperar. E nessas coisas que parecem bobas, mas não vai dar nada, não vai dar em nada não, né? É logo ali, é só um pouquinho. A gente não sabe o que vem logo à frente. Todo cuidado é muito pouco, né? Vamos agora com as informações do Rio de Janeiro, porque tem esquema especial de trânsito para este domingo lá no Rio. Domingo é dia de ir às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores. Segundo o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mais de 4 milhões de eleitores do município devem votar em quem vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. A prefeitura prepara um esquema especial para evitar possíveis transtornos no trânsito. O diretor de operações da Sete Rio, Companhia de Engenharia do Tráfego, Joaquim Diniz, detalha o que será feito no dia da votação e dá dicas para quem vai votar neste domingo. Iníciozinho da manhã, aí 8, 9 horas da manhã, ou finalzinho da tarde, a partir de 4 horas, são horários que a gente tem menos pessoas deslocando para as sessões eleitorais. Quem puder adaptar esse horário já é preferível, vai trabalhar como se fosse um dia útil, a partir de 6 horas da manhã com efetivo maior, mas a partir das 10 vai estar aí com efetivo completo, porque é o horário crítico. De 10 da manhã até 4 da tarde são os horários onde a gente verifica a maior movimentação de pessoas e com isso a maior possibilidade de problema no trânsito. O Rio possui mais de 11 mil zonas eleitorais distribuídas por cerca de 1.500 locais de votação. A recomendação do TRE é que antes de votar, o eleitor confira o endereço da seção eleitoral para saber se a mesma não mudou. O local de votação pode ser verificado no site tre-rj.jus.br. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Conosco também o nosso amigo Eduardo Cândido Gomes, o Eduardo dos Correios, dirigindo o caminhão, carreta, não é, Eduardo? Geralmente na carreta, ouvindo a programação aqui da Rádio Ônibus, ele também gosta do ônibus. E muitos profissionais motoristas do caminhão que gostam do ônibus. Às vezes estão no caminhão porque não tiveram ainda uma oportunidade no mundo do ônibus, né? Mas estão fiéis lá no caminhão, É, porque tem que sustentar a família, não é mesmo, Eduardo Cândido Gomes, dos Correios? Pode mandar mensagem, viu, Eduardo? Já mandou? Já mandou? Acho que não, né? Pode mandar, Luiz, se estiver dirigindo, não, né? Fica só ouvindo aí. Vamos agora para Itupeva, ela, Eliane, dois áudios aqui e com oferecimento musical, hein? Alô, Itupeva! Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva, sou Eliane. Notícias do site. Nova linha de caminhões Scania oferece o melhor de todos os tempos. Mercedes-Benz expõe caminhão brasileiro no maior salão internacional de veículos comercial do mundo. Conheça o Dragon, o dragão cuspidor de fogo da CNH Industrial. Caminhões a selo Mercedes-Benz são os mais produtivos para o segmento VUC. O melhor lugar da estrada é dentro de um highway. Todas essas notícias no site www.mundotruck.com.br. Vem de truck, vem com a gente, junto com a Rodovia Brasil e a Rádio Ônibus. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck. Está quase cochichando a nossa amiga Eliane, né? Quando ela grava as notícias do site. Ela mandou oferecimento musical. Olha, Henrique, agora a música que eu quero hoje é Garoto de Aluguel, do Zé Ramalho. Essa música vai pro Félix Júnior, pro JT Artes, pro Vander de São Gotardo, pro Luiz, pro Grupo Colhedores Canavieiros, pro Everton, pra Andréia, pra Geni e pra todos os ouvintes. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus abençoe esse dia e que ele nos traga muita paz. Muito obrigada, um beijo. Esse é nosso mundo, esse é o Mundo Truck, junto com a Rádio Ônibus. E essa é Eliane. E ela gosta do Zé Ramalho, hein? Não é a primeira vez, né, que ela já pede música do Zé Ramalho. Para todo esse pessoal que ela falou aí, conectados com a gente, vamos lá de música, aumenta o volume. Valendo livro e camiseta. Tem sorteio no finalzinho do programa, fica conectado com a gente e participe. Se inscreva no canal do YouTube Rádio Ônibus para participar. Sorteio entre os inscritos, são mais de 2.100 inscritos. Falta você se inscrever agora, hein? Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para te esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso. Relação acaba assim, assim, como um caramelo que chega a seu fim. Na boca vermelha de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contei pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca, pague meu dinheiro e vista sua roupa. Deixe a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Zé Ramalho na Rádio Ônibus, não conhecia essa música não, hein? Gostei, diferente. Obrigado, Eliane, pela sugestão. Quem tá ligada com a gente também na cidade de Curitiba, a minha amiga Ivani, Ivani Arcanjo da Cruz. Alô, Ivani, líder da Paçoca da Criança, da pessoa idosa. Aliás, amanhã é dia, não é? É dia da pessoa idosa, não é isso, Ivani Arcanjo? Amanhã é dia da pessoa idosa, não é? O vô e a avó tá mais jovem no Brasil hoje, não é? Tem mais, são mais jovens hoje em dia, não é? A Ivani está lá em Curitiba, ela viaja bastante. O eixo dela, né, é São Paulo-Curitiba, Curitiba-São Paulo. Ivani, qual é a empresa que você costuma viajar para vir para São Paulo? Se quiser mandar áudio, fala também, ó. Nosso WhatsApp é 16 99182-1468. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Valendo o livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. E se você quiser adquirir esse livro, o William já tem esse livro à pronta entrega, procure no Facebook. O livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter é do Jairo de Oliveira. Esse livro é sensacional e pode te ajudar muito na hora de está conquistando uma oportunidade de trabalho. E ele destaca alguns itens importantes nesse livro. Alguns dos itens já estão aqui na capa, que é como evitar os 9 tipos de colisões, por que muitos reprovam no teste prático, de cobrador para motorista de ônibus, será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E tem o Código de Trânsito Brasileiro. Jairo de Oliveira escreveu esse livro pode ser seu. Para ganhar esse livro, se inscreva no canal e tem que torcer porque é sorteio. São mais de 2 mil inscritos, se inscreva no canal e boa sorte. Além do livro, o Mundo Truck está oferecendo uma linda camiseta. É uma camiseta do Mundo Truck para você. Então, se não ganhar o livro, pode ganhar a camiseta. O alô para o Michel Douglas. O Michel está na televisão agora. Michel é chique no último, não é, Michel? Já foi ao ar o programa, Michel? Pois conta para nós aqui. Se desejar participar contando no WhatsApp, pode mandar um alô aqui, fazendo a propaganda do programa que você estará participando, não é? Não sei se já foi ao ar. Se foi, acho que tem como ver no YouTube, não é? O Michel é da Grande São Paulo, meu vizinho aqui em Taboão da Serra, tá ligadinho com a gente. E tá muito chique, Michel, tá até na televisão. Quem tá ouvindo também é o Ademilson. Ademilson, ele é de Minas Gerais pelo código aqui, DDD34. Ele está ouvindo, ele está dizendo assim: olá, Henrique Estrada, estou ouvindo a Rádio Ônibus, estamos sempre ouvindo a rádio aqui nas Minas Gerais. Abraço, Ademilson. Qual que é a cidade sua aí de Minas, hein? Conta para nós aqui. São Gotardo? Ele está mandando um abraço para o amigo Vanner de São Gotardo. Aqui de São Gotardo, então ele também era, ué? O São Gotardo tem mais audiência lá, hein? Não é só o Vanner, não. Agora tem o Ademilson ligado também na programação. Mais WhatsApp, vamos para Guarulhos, 16 99182-1468. Ele, Atílio, ele mandou mensagem hoje às 6h03 da manhã, escantando o motor. Atílio é motorista da empresa Vila Galvão, em Guarulhos. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos da rádio. Aqui quem fala é o Atílio de Guarulhos. Estou aqui na garagem aqui, preparando para mais um dia. E amanhã é meu aniversário. E, graças a Deus, já pretendo mais um ano de vida aí. Agradeço a Deus. Que Deus dê muita saúde e me dê força nessa caminhada aí. Desejo a todos um ótimo dia. Um abraço a todos. Foi o começo do dia do motorista, o Atílio, lá da Vila Galvão. Eu ouvi um vídeo esses dias, que ele compartilhou um vídeo aí, ele numa subida. Era você mesmo dirigindo, né, o Atílio? Dirigindo o ônibus. E hoje, às 6h03 da manhã, mandou uma mensagem. Ele que trabalha com motor dianteiro em uma empresa que é muito conhecida em Guarulhos, a Vila Galvão. E agora, em Guarulhos, nós temos audiência tá maior, hein? Além do Atílio, tem meu pai ouvindo, ó. Duas pessoas em Guarulhos. Ei, beleza, hein? Tá aumentando. Eu conto com a divulgação de vocês aí, falarem da Rádio Ônibus, né? Nós estamos preparando aqui. É que falta recurso, verba, né? Eu gostaria muito de ter propaganda em massa, em outdoor, em totens e ponto de ônibus. Né? Não é ainda a nossa realidade. Por enquanto, é o boca a boca. É, rede social, você que é motorista, você que é passageiro, conta para um, conta para outro, ensina a instalar o aplicativo da Rádio Ônibus, né? Vai divulgando aí em Guarulhos também para ter mais gente ouvindo a programação. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quer deixar sua opinião? Manda também através do WhatsApp 16 99182 1468. O Hélio, da revista Em Bus, deixou sua opinião também, né, Hélio? O que você acha da Rádio Ônibus? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR, e nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. Tem mais participação aqui através do WhatsApp, 16 99182 1468. Nós estamos com o assunto do camarote do motorista. É o nome que está no manual do G6, e quem nos trouxe essa informação foi o design de frota, ele que criou a logomarca da Rádio Ônibus e de muitos trabalhos da VVR, o mestre Adriano Rosendo, da nossa querida Catanduva. É meu vizinho lá em Catanduva, quando eu estou em Catanduva, é meu vizinho e meu amigo, grande amigo, Adriano Rosendo. E ele mandou uma imagem que tem aqui do manual do ônibus. O ônibus também tem manual, assim como o carro, e no manual consta esse nome nesse compartimento que é reservado para o descanso do motorista, o camarote do motorista. Detalhe que, por lei, você não pode dormir ali enquanto o ônibus estiver rodando, só com ele parado. E eu quero a sua opinião. Ou se você já teve que se submeter a dormir ali, o que você acha disso? Não tem outro jeito mesmo? Não tem como argumentar com a empresa? Como é que faz? Precisa viajar para longe. A empresa tem que determinar por lei, teria que determinar uma das poltronas para o motorista, não é? Mas isso não é o que está acontecendo, e eu tomei conhecimento há esses dias discutindo esse assunto. Aliás, esse assunto que foi provocado por um ouvinte lá do Paraná, Assis Chateaubriand. O Fabrício, ele perguntou se isso é legal ou não. Partiu dele. E agora eu tomei conhecimento que isso é mais comum do que a gente pensava, né? De dormir ali enquanto o ônibus está rodando. Tem mais ouvintes participando e deixando seu comentário. Alô? Boa noite, Henrique. Estamos aqui ouvindo aí. Sobre minha opinião sobre descanso de motorista em ônibus, eu não concordo, porque essas estradas do Brasil, primeiro, que não dá. Muito buraco, carro trepida muito, e no bagageiro principalmente, né? Deus me livre, tem um acidente, o cara não está seguro, tá ali dentro, não tem nada que... uma cobertura de... você está seguro. O certo é o motorista estar em alojamento, num bom alojamento, esperando o carro para render. Aí sim, mas em ônibus não concordo, entendeu? Não acho confortável e nem seguro, entendeu? O certo é o motorista estar no alojamento, entendeu? Um abraço a todo mundo.

prorrogável por mais 2 horas extras ou, no máximo, 4 horas, mediante convenção coletiva de trabalho. E esse tempo inclui os intervalos de refeição, repouso, descanso, o tempo de espera. Nas viagens de longa distância, é permitido o repouso no veículo desde que em condições adequadas e com o ônibus estacionado dentro, em poltrona-leito. No caso de 2 motoristas, o repouso é na cabine-leito e com o carro estacionado, nunca dentro do bagageiro, sempre em poltrona. Isso é infração gravíssima, dá 7 pontos na CNH, apreende o veículo e remove para o depósito, dá uma confusão danada, interrompe a viagem. A gente tem que observar também a resolução 508 de 2014 do CONTRAN, que estabelece como única exceção para transporte de passageiros em veículo de carga e ainda assim depende do veículo, é por motivo de força maior, quando não existe linha regular de ônibus ou quando as linhas existentes não forem suficientes para suprir as necessidades locais, aí é a autoridade de trânsito que concede autorização precária com validade determinada e ainda assim só se tiver banco com encosto, carroceria com guarda alta e cobertura em material resistente. É feita uma vistoria antes, não faça isso. Se a sua empresa está exigindo que você durma no bagageiro do ônibus, pense na sua segurança. Em caso de acidente, movimentação de carga, tudo desestabiliza, você pensa que está seguro no bagageiro do ônibus, você não está. Você pode sofrer danos irreversíveis. Denuncie a fiscalização sem pena e sem dó. E a empresa que tem um motorista que faz esse tipo de coisa, ela está amparada por lei, sim, para fazer a demissão e se bobear até em justa causa. Está colocando a própria vida e a vida dos demais em risco também. Márcia Pontes, ficou claro, né, gente? Ficou claro, e você pode deixar a sua opinião também aqui, 16 99 82 1468. A Polícia Rodoviária Federal flagra motoristas dormindo no bagageiro. Quem compartilhou conosco foi o Edson Stanchini, e onde você tá, no vídeo mostra aqui, é um ônibus CMA, é mais um ônibus que é tido como pirata, né, entre a fiscalização, somente a Polícia Rodoviária Federal. E mais pirata é o que o motorista estava fazendo, né? Dormir no bagageiro. Aliás, dormir no bagageiro não pode nem com ônibus parado, não é? No bagageiro. Ser transportado aí. Desce aí. Você está ouvindo o áudio do policial rodoviário federal no flagra pegando o motorista dormindo no bagageiro. No bagageiro não pode nem com ônibus parado. Agora, este outro compartimento que veio de fábrica, aí sim, né? Aí pode. Mas no bagageiro, esse é um CMA. Que ano que é esse ônibus? 90 e alguma coisa, não é? Eu não sei qual que é o modelo exatamente desse CMA aqui. Mas é um antigo Cometa. O motorista está dormindo dentro do bagageiro. Aí foi flagrado. Bem na hora do descanso do camarada, a Polícia Rodoviária Federal vai lá. Acorda o motorista. Acorda o motorista. Obrigado, Edson Stanchini. Compartilhou esse vídeo aqui. O ônibus está parado, viu, gente? Não está rodando. O ônibus está parado. E o policial rodoviário federal obrigou o camarada a sair do ônibus. A Ivani, lá de Curitiba, minha amiga Ivani, está dizendo que viaja bastante com a Cometa, mas ela também utiliza da Caissara. E a Caissara tem um serviço bom também, uma boa companhia, está dizendo a Ivani. Então tem hora que vai de Cometa, tem hora que vai de Caissara. Ivani, você está conseguindo usar a gratuidade? Como é que está essa situação? Está fácil conseguir? Porque é uma dureza, hein? Para conseguir gratuidade, que é de direito, né? Já que está na lei, tem que ser utilizado. Mas na hora de conseguir, eles fazem, eles dificultam a coisa. O idoso precisa viajar. Viagem interestadual ou estadual, passa um perrengue danado para conseguir a passagem. Quem tem dia marcado, nem pensar. Você tem que viajar tranquilo para ir e tranquilo para poder voltar. Homem de música, essa vai para o meu pai, que está em Guarulhos, ouvindo a Rádio Ônibus nessa noite. E eu sei que ele gosta também, nas vozes de Lourenço Lourival. Franguinho na Panela, sabe cantar essa aqui? Alô JP, ó o JP também, da JP Afiações, ouvindo a música Franguinho na Panela. No recanto onde moro é uma linda passarela, o carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto o pano do bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela, pro leitinho das crianças. Na panela tem sertanejo aqui também. Daqui a pouco tem sorteio de livro. E a Eliane vai me ajudar no sorteio do livro e da camiseta também. Vou convocar a Eliane, direto de Itupeva, nessa noite. De vez em quando ela sai para pedalar, que eu já vi algumas fotos aí no Facebook. Ela que é ciclista também, Eliane, né, Eliane? É, tá pedalando para lá e para cá. E agora, daqui a pouco, vai me ajudar no sorteio do livro e da camiseta. Se inscreva no nosso canal do YouTube para fazer parte de todos os sorteios. Não só dos produtos de hoje, dessa noite, mas dos demais. Quem está inscrito fica garantido. Toda vez que fizer sorteio, anunciar que vale para os amigos inscritos, seu nome está garantido. Desde que você mantenha o e-mail atualizado, os contatos, né? Num suma, a gente poder entrar em contato com você. O último ganhador foi o Luciano. O Luciano é de São Bernardo do Campo. Ele ganhou... um caderno, um lindo caderno da Comil. Uma parceria bem legal com a Comil, a fabricante Comil. Com um caderno lindo, lindo, lindo. Que ele já deveria ter recebido, né? Já foi pelo Sedex. Será que está em greve aí o Correio em São Bernardo do Campo? Acho que não, né? Um alô para Josiane Barbosa, da minha querida cidade de Fartura, de onde eu viajei várias vezes a bordo da Manuel Rodrigues, que hoje pertence ao Grupo Constantino. Vamos agora para mais WhatsApp, para dar tempo para atender todo mundo. 16 99182 1468. Ele, falei dos Correios, ele está com a gente. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios. Trabalhou em Santo André, né, na região de Santo André, mas fico fora da base direto, né? Estou na estrada aí, estou no trecho aí diariamente, né? Carlos Henrique, é domingo, né, como todos sabem aí, dia de ir às urnas, né, votar. É, peço aí a consciência, né, de todos nas votações aí, né? Vamos ver se conseguimos aí colocar alguém aí, né, que tenha aí uma mente brilhante aí para mudar aí a cidade, né? Porque do jeito que está, está complicado, mas é isso aí. É, desejo aí a todos aí, para quem está no trecho, uma boa viagem, para quem está em casa descansando, um ótimo final de semana a todos os familiares, né? Como todos sabem, sou caminhoneiro, mas apaixonadíssimo por ônibus, né? Gosto, tenho paixão por ônibus mesmo, desde moleque, né? Lembro o Carlos Henrique, quando era pequeno, eu pegava aquelas caixinhas de escova de dente, de pasta de dente, e cada escova, cada caixinha era uma cor diferente, cada caixinha para mim, quando era moleque, era uma empresa de ônibus, muito engraçado. Aí, foi aí que comecei a gostar de ônibus, e até hoje, graças a Deus, apaixonado por ônibus. É isso aí. Carlos Henrique, uma ótima programação, estou torcendo para ganhar, estou torcendo para ganhar um presente aí, né? Vamos lá, estou torcendo, estou na torcida aqui para ganhar um presente aí, vamos lá, e uma ótima programação. Que todos fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos e até logo mais, se Deus quiser. Estou sempre conectado aí na Rádio Ônibus. Para mim é a melhor rádio do Brasil, não tem outra. Um abraço, Carlos Henrique, até mais. Valeu, Eduardo, muito obrigado. Sua participação é muito importante. Você lembrou de algo, é bem interessante, e eu achava que era o único que fazia isso, né? Tudo que tivesse formato que lembrasse o ônibus, aliás, até hoje, eu posso olhar algo que lembre o ônibus, vou visualizar um ônibus ali. E as caixas de pasta de dentes até hoje são sugestivas a você imaginar um ônibus ali. Então muitas das caixas para mim eram ônibus, né? E quando criança era difícil ter ônibus. Caminhão eu tive vários, né? Ganhei vários, meu pai, vários brinquedos, mas o ônibus era difícil, o que tinha era caro, né? Não era barato para a gente ter. Até hoje não é barato, mas é mais fácil ter os modelos que a gente gosta. Olha quantos miniaturistas tem espalhados, né? Uma porção. Hoje nós temos a Roma Brinquedos, que faz o Roma Bus, que é parecido com o Irizar. Não é idêntico, mas parece bastante o Irizar, não é? O ônibus espanhol, né? Que roda no Brasil também. Mas quando criança, na nossa época, o que tinha de miniatura de ônibus era aqueles de plásticos mais baratos, de plástico que lembrava os veículos dos Estados Unidos, né? Que não rodavam no Brasil, então não tinha muita graça. E aí a gente fazia, caixa de sapato virava ônibus para mim, caixa de pasta de dente, como contou o Eduardo agora, também já fiz muito, né? Interessante, que a gente achava que era o único que gostava de ônibus, a internet veio nos ajudar, né, a descobrir que não. E a Rádio Ônibus é o ponto de encontro de vários admiradores, colecionadores, miniaturistas, busólogos e busófilos espalhados em vários cantos do Brasil e fora do Brasil também. Ele falou do caminhão, ele é caminhoneiro, eu lembrei do minuto do caminhão. Vamos lá? Tem informações importantes, hein? O que tem a ver as eleições e o caminhão? Vamos descobrir agora com o Minuto do Caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. No Brasil, temos o costume de dizer que política não se discute. E sempre que possível, a maioria de nós prefere ficar bem longe dela. Como votar é obrigatório, muitas vezes escolhemos um candidato qualquer, aquele que parece menos ruim, ou até anulamos o voto. O problema é que, gostando ou não, a política faz parte do nosso dia a dia, além de estar na origem de muitas das nossas dificuldades. No transporte rodoviário de cargas, todos sabem que se os políticos tomassem as decisões certas, a vida seria bem melhor. Mas, como o setor ainda é desunido, tem lideranças nem sempre comprometidas e pouca força política, o resultado é desastroso. É preciso conviver com estradas ruins, diesel caro, criminalidade, carga tributária altíssima e leis que mudam a cada dia. Para combater tudo isso, a melhor solução é votar bem. Mesmo agora, na eleição municipal, precisamos escolher as pessoas certas. Prefeitos e vereadores comprometidos com o setor de transportes podem influenciar as decisões do poder estadual e até do federal. E em 2018, a nossa responsabilidade será ainda maior. É preciso avaliar as propostas, eleger quem nos representa e cobrar sempre. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. É, aqui na Rádio Ônibus também tem muito conteúdo com o Minuto do Caminhão. Você aprende bastante aqui diariamente na nossa programação, dentro do nosso giro de notícias, essas informações do Minuto Futuro, Minuto Técnico, e a gente vai aprendendo com os caminhoneiros e suas novidades, né? E até histórias também. Vamos agora com informações sobre mobilidade urbana. A Brasília define regras para duas novas categorias de táxi. Vamos ouvir? O governo de Brasília publicou nesta sexta-feira as regras para os serviços de táxi executivo e pré-pago, que pode cobrar uma taxa até 28% maior que a bandeira 1, deixando o teto em R$ 3,65. O secretário de mobilidade do GDF, Fábio Damasceno, explica quais são as vantagens desse modelo. Esse tipo de serviço é pré-pago. A pessoa vai num guichê, lá vai ter um aplicativo, vai ter via internet, um software, ali vai calcular a origem, o destino da pessoa, a quilometragem, a partir dali já vai dizer o quanto ela vai pagar, ela pega o comprovante de pagamento, procura um táxi comum ou táxi executivo e dali ela já faz a viagem com tranquilidade, independente do trajeto, independente do trânsito, ela vai poder estar usufruindo sabendo aquilo que ela vai pagar. Deixando claro, continua a opção para o passageiro. Ou ele usa o pré-pago ou ele usa o taxímetro. Isso é opcional. Já os táxis executivos são veículos sedãs ou SUVs de luxo, de cor preta e com ar-condicionado. Esses veículos podem rodar sem a tarja lateral de identificação de táxis, mas devem ter a placa vermelha. Os taxistas que operam nesse modelo podem cobrar até o dobro da bandeira 1 de táxi, ou seja, até R$ 5,70. Esses dois novos modelos são para permissionários de táxi que já atuam no DF. O subsecretário de Serviços da Secretaria de Mobilidade, Roberto Pojo, diz como os taxistas podem aderir aos serviços. O taxista que tem um veículo que atende às normas do serviço executivo tem que fazer uma vistoria caracterizando ele como táxi executivo, recebe na sua autorização essa marca de operar com carro executivo. O serviço pré-pago depende das empresas que vão se cadastrar para ofertar esse serviço. Uma empresa que queira ofertar um serviço pré-pago tem que ir lá na subsecretaria apresentar sua proposta de pré-pago, qual sistema que ela vai utilizar para fazer o cálculo das distâncias das corridas e como ela vai apresentar esse valor aos usuários. Uma vez autorizada, ela começa a operar. Até agora, somente o Aeroporto Internacional JK já tem táxis executivos operando, mas a Secretaria de Mobilidade espera que a oferta seja ampliada para pontos turísticos da capital. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, Vinícius Neves. Obrigado, Vinícius. Como é que fala? O executivo tomando uma forma diferente aí, né, lá em Brasília, né? Vamos ver o que acontece isso depois na prática, como é que a população vai aceitar isso, né? Depois tem que pesquisar os usuários, né? O que estarão achando desses dois serviços diferenciados lá em Brasília. A Ivani Arcanjo, lá de Curitiba, respondendo a minha pergunta sobre a passagem da gratuidade. Ela viaja a Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba. Ela disse que para conseguir a passagem, ela tem que pedir a passagem quase um mês antes. E por muitas vezes, no retorno, em um dos retornos, ela tem que pagar a passagem para voltar, porque não consegue retirar a passagem com antecedência, né? precisa voltar antes, tem que pagar. Então, pelo menos uma passagem ela está pagando, né? O detalhe é que tem gente que liga para o guichê da empresa, como eu vi esses dias, para a Andorinha, né? Liga para o guichê da Andorinha, por exemplo, é um ouvinte relatando para nós. Ligou lá, a pessoa falou, o guichê falou o seguinte: ó, vem na quarta-feira aqui pegar passagem para viajar no sábado. Não, para viajar na segunda. É, isso na quarta, para viajar na segunda. Ele chegou na quarta, o atendente disse: ó, o senhor devia ter vindo ontem, na terça. Vai entender, né? Vai entender essa lógica deles aí. Quando liga, o camarada fala que é para ir na quarta. Chega na quarta, ele fala que era para ir na terça. Isso para retirar a passagem para viajar na segunda-feira. Dificultam demais as coisas, né? Daqui a pouco tem sorteio na Rádio Ônibus. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, tá valendo livro e camiseta. Agora tem música. Jorge Benjor, boa noite para você, boa viagem. Na companhia da Rádio Ônibus fica melhor ainda. Ou em casa com a família, né? Ouvindo a programação que fala de ônibus, que é o espaço do motorista. Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza foi no samba lá no morro e não me avisou. Será que arrumou outro crioulo? Pois ainda não voltou. Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza, minha nega, minha musa, eu gosto muito de você. Sou um malandro ciumado, machucado, que espera por você. Eu juro por Deus, se voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Tereza foi o samba lá no morro e não me avisou. Será que era um outro crioulo? Pois ainda não vou. Aí trava a música no meio, não sei o que está acontecendo com o nosso player aqui, que bem no momento da música trava, né? Quando tá legal a música corta. Participa com a gente, manda seu recado. 169, aí voltou. 16 99 982 1468. Tem que dar uns tapas aqui no aparelho de tocar CD aqui, né? Onde anda a sua Tereza, hein? Jorge Ben, né? O Jorge Benjor aqui na programação da Rádio Ônibus. E tem mais WhatsApp chegando, 16 99 182 1468. Você pode mandar seu alô, seu recado, oferecimento musical e, claro, comentar os assuntos também. Ele está com a gente, o motorista dos artistas. Já dirigiu para muito artista famoso, para grandes autoridades, né? Autoridades importantes. Esteve nas Olimpíadas, foi condecorado, recebeu um bottom, né? Entre os melhores motoristas, exemplares nas Olimpíadas. Na próxima palestra dele, precisamos transmitir ao vivo, atendendo a pedidos, né? Também não tem como reunir todo mundo no mesmo lugar. A nossa audiência está chegando no Paraná, chegando em Pernambuco, em Natal, em Curitiba, Recife, interior paulista, muitas cidades do interior, na Argentina. Não tem como reunir todo mundo para participar com a palestra com o Carlos Rabelo, o motorista dos artistas, que participa com a gente. Alô, Carlos. Oi, boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor que está falando. Boa noite, Henrique Estrada. Esse assunto aí, a respeito desse compartimento aí, onde os motoristas viajam aí, o que mais vem chamando a atenção, Henrique, entre os profissionais, viajar nessa parte é um assunto comum, é um negócio comum, né? Enquanto nós tratamos isso como um risco de vida, talvez aí uma imprudência, talvez, os profissionais estão encarando isso como com normalidade, às vezes esquecendo aí num acidente aí, ou às vezes um estouro de pneu e muito mais aí. Ele ali, ele vai ser penalizado ali, e muitas vezes ali, até com a própria vida aí, né? Eu, algumas oportunidades aí, eu não consegui dormir nem com o ônibus parado, quanto mais nele andando. Então, meu recado é para vocês, profissionais. Eu acho que a vida ainda vale mais, pessoal. A vida vale muito mais do que esse simples fato aí de a gente estar dormindo nesse compartimento aí. Eu acho que as empresas têm que rever isso também, como as partes aí que os motoristas precisam descansar nas viagens. Então precisa ter conscientização de ambas as partes aí. Ok? Um abraço a todos aí, um excelente final de semana. Carlos Rabelo, brilhantemente participando aqui na nossa programação e seus comentários sobre esse assunto. É isso aí, quando é rotina, né, passa a ser comum, então as pessoas acabam não ligando, né? E acaba tratando isso como, todo mundo faz, todo mundo dorme, vou dormir ali também, nunca aconteceu nada, né? Não é hoje que vai acontecer, não é assim? Aliás, o ser humano tem a mania de pensar que as coisas ruins só acontecem com os outros, né? As tragédias só acontecem com os outros, com a gente nunca. E aí pode ser muito perigoso, né? Nessa hora, precisa falar do assunto, e eu não vou me cansar de falar, vamos falar, e quero ouvir, e quero a sua ajuda, para você que trabalha para a segurança e para a vida, me ajuda aí, sozinho é complicado eu aqui, né? Mas se você puder, me ajuda, tanto divulgando a rádio, mobilizando esse assunto, para que chegue nas autoridades, para que isso não aconteça mais, não é? É uma prática costumeira que coloca em risco a vida dos profissionais de ônibus. Talvez você não goste que a gente fale aqui, porque você está acostumado e parece que a gente está atrapalhando o seu descanso. Não é isso, é muito pelo contrário. A gente quer que você descanse de uma maneira digna, não é? Ou você ganha tão bem assim que está merecendo dormir em qualquer lugar? É, onde, dali perto da roda, já pensou? Pneu estoura ali? Muita coisa pode acontecer. Sem falar que as nossas estradas, rodovias, como é que estão? São merecedoras de confiança, sim? Então, né? Pensa aí mais vezes, né? E ajuda a gente a colocar isso mais visível aí para a sociedade que não sabe que tem motorista dormindo, né, em bagageiro de ônibus ou em compartimento chamado camarote com o ônibus em movimento. O risco é muito grande. Roma Brinquedos com a Rádio Ônibus, e no mês das crianças tem presentes muito legais, tanto boneca como ônibus. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Daqui a pouquinho ela com a gente, Eliane, direto de Itupeva, vai nos ajudar no sorteio. se inscreva no canal, ainda dá tempo para participar. São 2.135 inscritos até o momento. Falta você, se inscreva no canal, né? Canal Rádio Ônibus. A gente se inscreveu no lugar errado aí. Se inscreva no canal da Rádio Ônibus para fazer parte dos sorteios. Todos os meses tem sorteio. E dessa vez, dessa noite, o ônibus Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter é o livro do Jairo, Jairo de Oliveira. E a camiseta, que é do Mundo Truck. Ela vai estar nos ajudando daqui a pouco nesse sorteio. Vamos agora para Aracaju, miniaturista com a gente. Olha só a audiência da Rádio Ônibus que não para. Ele é miniaturista e fez um dos nossos modelos. Nós temos dois modelos. Um feito pelo Ronaldo, do interior de São Paulo. O Irizar, que ele transformou. Era um brinquedo, mas transforma em miniatura de colecionador. Coisa mais linda, com a marca da Rádio Ônibus. E tem a miniatura do Edilson Cavalcante. Alô, Edilson. Direto de Aracaju. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Olá ao Carlos Henrique, que está à frente desta querida e amada emissora. Aqui quem vos fala é Dilson Cavalcante. Sou administrador de um site e fabricante de miniaturas de ônibus. E estou aqui para falar da nossa miniatura, a miniatura da Rádio Ônibus. Uma perfeita decoração para os amantes do ônibus. Com preço bastante acessível, foi desenvolvida com materiais de excelente qualidade. Feita em MDF, rodas de metal e pneus de borracha, proporciona um excelente acabamento. Confeccionada na escala 1 para 50, cabe perfeitamente em seu móvel decorativo. Há 10 anos fabricando miniaturas de ônibus, sempre inovando e buscando qualidade. Portanto, comprando a miniatura da Rádio Ônibus, você adquire um produto de excelente qualidade. Um abraço e até mais. Até mais, amigo Edilson. Que legal a participação dele aqui, falando do produto que ele desenvolve e também com a marca da Rádio Ônibus. Mais WhatsApp, agora nós vamos lá para São Gotardo. É mais um mineiro. É ele, o Vander. O Vander tá ficando famoso, hein? Como tá famoso o Vander? Boa noite, Henrique. Boa noite. Estrada. É o Vander de São Gotardo. Tá na paz aí? Tô na paz, sim. Tô aqui na paz, graças a Deus. Que bom, né? Parabéns. Hoje, participação política, aniversário de São Gotardo, 101 anos. Aniversário da cidade hoje? Parabéns. Nos ouvintes da Rádio Ônibus, está tendo é muito agora. Só eles que têm vergonha de dar áudio aí, viu? E parabéns pro São Gotardo. E, olha, um abraço pro Eduardo Brum, pra Eliane, pro Carlos Rabelo, Eduardo Peruchote e todos os ouvintes da Rádio 1. Grande, Vander, sensacional. Então, hoje é aniversário de São Gotardo, Minas Gerais. Que legal a participação do Vander comentando o aniversário da cidade. É o que ele disse, tem muita gente ouvindo, mas não é todo mundo que gosta de mandar mensagem de áudio, não é? Ligar para a rádio, participar de promoções, não é? Então tem gente, muito mais do que a gente pensa, conectada. Tem gente que acaba ouvindo em outros horários, né? E demora um pouco para a gente conseguir descobrir aqui onde estão os amigos. O alô para Andressa Siqueira, que também está participando aqui da promoção para ganhar a boneca ou o ônibus, não é? Pela foto aqui, eu acho que tem uma menina no colo do pai. Então é uma boneca que vai preferir, caso seja ganhadora. Andressa Siqueira, participando também. A Andressa, qual que é a cidade dela? Não sei, não consegui identificar qual é a cidade da Andressa. Tá ligado, vai participar também do sorteio da Rádio Ônibus do mês das crianças, final de outubro tem. Mais WhatsApp aqui, ou daqui a pouquinho? Depois do intervalo tem a Eliane com a gente aqui fazendo o sorteio, hein? Dá tempo, enquanto nós vamos pro intervalo, na sequência você já vai aí se inscrevendo no canal do YouTube para participar do sorteio do livro. Hoje é o livro e a camiseta. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente. Eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Meus amigos, nós estamos na luta aqui para transformar o micro-ônibus em estúdio de rádio. Nós estamos muito longe de atingir a meta que era e é, aliás, de R$50 mil para poder reformar o ônibus ou adquirir um ônibus em melhores condições. O Marco Polo que nós temos, você pode ver no vídeo, está em um estado que precisa de uma reforma significante. O motor ficou muito tempo parado, funciona, mas tem ônibus muito mais acessíveis, né, no, na internet que a gente andou pesquisando, porém, tanto para reformar, tanto para comprar um ônibus, o preço ainda está bem... Nós estamos bem longe do preço, né, muito longe. E tem gente que me ligou falando que tinha ônibus de 15 mil, 20 mil, 30 mil, mas nós estamos muito longe disso. Nós estamos arrecadando dinheiro para poder montar o nosso estúdio de rádio no micro-ônibus. Eu recebo várias vezes pessoas que entram em contato querendo visitar o estúdio da Rádio Ônibus. Não temos o estúdio físico. O estúdio físico será no micro-ônibus. Junto com esse micro-ônibus, o micro-ônibus vai junto com o ônibus sala de aula. O nosso objetivo é levar a educação de trânsito para as crianças. Imagina a cena, o ônibus parando em frente às escolas. Vai ficar parado, não vai rodar com as crianças. E as crianças vão entrar nesse ônibus para poder aprender tudo sobre educação de trânsito, só que de uma forma dinâmica, divertida, cheia de tecnologia, tablet, videogame, joguinhos, tudo relacionado a trânsito. Criança do ensino fundamental. Pergunta para um filho perto de você agora aí, quando que ele teve a aula de educação de trânsito na escola? Nunca, né? Um caso aqui, outro ali, casos muito isolados, a gente nunca ouve falar. Como é que nós vamos formar futuros bons motoristas, bons profissionais do ônibus, do caminhão, do táxi e por aí vai? E como nós vamos formar bons passageiros e bons pedestres? Dessa forma, impossível. Nós vamos viver em campanha e mais campanha de trânsito, e nunca é como se estivesse enxugando gelo. É difícil, porque não está pensando no futuro. E precisa pensar no futuro, não é? Como é que faz isso? Investindo na educação de trânsito. O nosso projeto não é político, não tem política envolvida e a gente precisa da sua ajuda. Primeiro, a gente precisa transformar o micro-ônibus ou adquirir um micro-ônibus melhor ou pedir aí para quem esteja nos ouvindo, empresário, que talvez tenha um micro-ônibus parado, que talvez não vá rodar mais, que possa ceder, não quer doar, então cede, né, como se fosse um empréstimo, podemos dizer assim, para a Rádio Ônibus utilizar como estúdio nosso e vai a marca da sua empresa. Pode ser assim também. Entre em contato com a gente, veja como você pode participar para tornar realidade esse nosso sonho de levar a educação de trânsito às nossas crianças. Quero mandar meu alô agora ao senhor presidente do primeiro clube do ônibus antigo, Antônio Caio Castro, nessa noite com a gente direto de Taubaté, a cidade do Mazarope, a cidade do nosso amigo motorista da Pássaro Marrom também, o nosso amigo que participou ontem, né, com a gente aqui, o Edson, né, o Edson da Pássaro Marrom, participou ontem com a gente. Vamos chamar a Eliane? Está no ponto aí ou é daqui a pouquinho? Eliane, são mais de 2.136 inscritos. Está subindo. Agora há pouco era 2.135. Vamos fazer o sorteio, tá valendo o livro e a camiseta, só vale para os inscritos no canal do YouTube. A Eliane já está aqui online, vou chamá-la no Skype para ela falar aqui com a gente e poder nos ajudar no sorteio. Vamos chamar a Eliane para nos ajudar para ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora do livro e também tem a camiseta da rádio, da camiseta do Mundo Truck, não é da Rádio Ônibus, é a camiseta do Mundo Truck. Pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente. Eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos tentar contato com a Eliane aqui. Eliane está aparecendo offline. Offline eu não consigo ligar. Vamos tentar mesmo assim, vamos ver se o Skype para de graça e que a gente consiga a conexão com ela. Está tocando, está chamando. A Eliane está em Itupeva. Alô, Eliane, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os ouvintes. E aí, tudo bem? Muito bem. Está frio aqui em São Paulo. A temperatura mudou, né? Parecia que ia esquentar e parece que os meteorologistas acertaram de novo e tá frio que eu já não aguento mais. Como é que tá Itupeva, Eliane? Itupeva hoje fez um calor adorável, porque eu amo calor. É, que bom. Mas agora à noite o tempo virou, tá frio, né? Não tá com cara de que vai chover não, mas tá ventando bastante, né? Você que é ciclista, tá bem gelado. Você que é ciclista, que eu já andei vendo aí que você também é ciclista, não é? Além de dirigir, pedala para lá e para cá. É melhor pedalar no frio ou no calor? Olha, Henrique, no calor ele dá mais vontade, né? Apesar que eu pedalo à noite, né? À noite no calor é muito melhor. No frio é um desafio, porque você tem que encarar o frio para poder sair. Mas é melhor no calor. No calor é bem melhor. Melhor no calor. E aí, Itupeva, tem ciclovia, ciclofaixa? Como é que a turma se reúne aí para pedalar? Ou vai cada um para onde der? Não, tem uma ciclovia, mas a ciclovia, assim, como aqui é interior, a gente anda em estrada de terra, vai para meio de sítio, são esses caminhos que nós fazemos, né? Que legal, bem aventura. Bem aventura mesmo. Tem a ciclovia, mas a ciclovia é mais para quem usa mesmo a bicicleta como meio de transporte, né? Não para fazer um pedal como eu faço, né? O pedal que eu faço é em meio do mato. É uma trilha, é assim que fala? É trilha? São trilhas. A gente entra entre fazendas, sítios, né, canaviais, né? São poucos a plantação de canavial aqui, né? Normalmente é para consumo de gado mesmo, né? Mas são essas trilhas que nós fazemos. Você falou aí nas plantações de canaviais, o pessoal de Ourinhos lá, os cortadores, né? É isso? Cortadores? Colhedores. E o Luiz está divulgando o tempo todo. Esses dias ele mandou uma mensagem para nós aqui em áudio e eu ouvi de fundo a máquina funcionando. Eu acho que é a máquina que ele trabalha, né? É a máquina que ele trabalha. Eu tenho contato com o pessoal do grupo. Agora um pessoal me mandou mensagem assim que eu falei que ia falar na rádio. Né? Eu falei, gente, vamos ouvir, eu preciso de 10. E eles estavam me mandando mensagem que estão abaixando o aplicativo, né? Eu até queria, uma dúvida, não sei, aproveitar a deixa, é ver como que faz, por exemplo, que tem coisas que a gente consegue mandar via link, né? Para fazer no aplicativo, tem essa possibilidade ou não? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de achar, ou até mesmo de saber como fazer, né? E eu falei, eu não consigo desenhar como abaixar, como fazer esse processo. Olha, a única a forma mais fácil que eu faço é copiar direto do Google Play o aplicativo, como se eu tivesse baixado, o link, e aí eu compartilho entre os contatos. É assim que eu tenho feito. Porque o aplicativo, como é um aplicativo que a gente precisou mandar fazer, então tem um custo, ele infelizmente não tem todas as opções que a gente gostaria de ter. Ele ainda é um pouco limitado, não é? Mas ele mesmo, nele você não consegue compartilhar com os amigos. Mas o que eu faço, o artifício que eu utilizei e utilizo é copiando o link do Google Play e compartilhando entre os contatos do meu telefone. É assim que eu faço quando a pessoa às vezes não sabe digitar lá, não sabe nem o que é Google Play, tem muita gente que não sabe, né? E aí a gente vai compartilhando no contato, a pessoa quando clica, ela, se tiver sinal da internet, né, claro, ela consegue instalar o aplicativo com mais facilidade. Uma outra maneira mais fácil... já é direcionado. Já é direcionado. Uma maneira mais fácil também, Eliane, que inclusive não está aqui no site da rádio, já deveria estar, está no meu cartão e em alguns outros lugares que eu sei que já colocaram, é um QR código que a pessoa fotografa esse código e instantaneamente já é direcionada para a página do Google Play, onde pode baixar o aplicativo. Esse código, nós temos ele aqui, eu vou depois compartilhar no Facebook, você lembrou muito bem, porque ele pode ajudar na hora da pessoa, é só ela fotografar, ela precisa de um leitor QR código para isso, ela fotografa e instantaneamente já vai diretamente para o site, né, para o link do Google Play, para poder instalar o aplicativo da Rádio Ônibus. Muito bem observado, porque tem gente que às vezes não sabe como fazer, fica na dúvida, né? É muito legal o que você falou aí. E esses amigos estão em quais lugares? É tudo vizinho seu aí de Itupeva? Não, tudo longe. Tem um pessoal que está em Recife, no Pernambuco, tem um pessoal que está mais para o interior, a região de Araraquara, a região de São José do Rio Preto, é um pouquinho em cada canto. Muito legal. A Eliane tá ficando famosa, hein, Eliane? Você tá recebendo recado da Argentina, recado lá da Paraíba, o interior paulista, o pessoal do Paraná, o que tem de gente sabendo da Eliane é brincadeira, hein? Ah, eu agradeço o carinho de todos eles. Depois você compartilha para mim, Henrique, por favor, pelo WhatsApp, que aí fica mais fácil também para eu disparar para os meus amigos o perfeito. Link. Perfeito, QR código, muito bom. Bom, Eliane... Olha, essa noite tem mais de 2 mil inscritos querendo ganhar presente na Rádio Ônibus. Vamos atualizar aqui, 2.136, já chegamos a 2.136. Tem o livro e tem a camiseta. Primeiro, a camiseta. Você vai falar num número aí que não vai ser tão rápido para a gente identificar aqui, pode demorar, então talvez eu anuncie o ganhador no Facebook, porque até a gente conseguir contato com ele aqui. E caso eu não consiga o contato com o ganhador ou a ganhadora, a gente vai fazer um novo sorteio na próxima semana. Isso então eu vou esperar até semana que vem para tentar contato com o ganhador ou a ganhadora. Depois a gente vai noticiar no Facebook caso a gente não consiga nessa noite. Tem pessoas que se identificam facilmente, tem a foto delas. Tem gente, por exemplo, Eliane, que aparece aqui como o Gustavo Michel. Ele se inscreveu assim. E a foto não é dele, a foto é de uma dupla sertaneja. É Leandro e Leonardo. Então, assim, tem gente complica, que complica. Mas o que vale é a inscrição da pessoa, que é um e-mail, geralmente é o e-mail que a pessoa usa, que a gente entra em contato depois para saber quem foi o ganhador. Foi assim que aconteceu com o Luciano, de São Bernardo do Campo. Foi feito também um sorteio recentemente e ele ganhou uma linda agenda da Comil. Bom, livro... Em primeiro lugar, a camiseta do Mundo Trunk. Conta primeiro como é essa camiseta do Mundo Trunk. Ah, é bonita. É bonita? Eu sou suspeita. Você tem foto usando a camiseta? Ela vem com um logo. É. Né? Peraí, que tá falhou. Um pouco... Como assim, eu tô na rua, que eu tava num compromisso, então eu saí do meu compromisso especialmente para falar com vocês, tá um pouquinho ruim o sinal, repete, por favor. Olha que honra, hein? Saiu no frio para atender a gente. Que é isso, Deus. Hein? Tá ouvindo, Eliane? Tá conseguindo tô ouvir? Tô ouvindo, então, agora tá bom. Sim. Bom, eu tava dizendo que se você tem a camiseta, não pode perder a conexão. Bem agora, na hora do número, Eliane, não deixa cair, não. Muda pra lá, muda pra cá, deixa que é a conexão, não. Não, se perder, eu volto. Perder, você volta. Então tá bom. Bom, vamos lá, não vamos mais enrolar, não. Vamos atualizar mais uma vez aqui, pra não dizer que a gente não esperou, os últimos instantes. 2.136, tá fechado aí. Beleza, agora travou. Tá. Vamos lá. O número, né, que vier na cabeça aí, o número que você goste pro ganhador da camiseta. Tá, da camiseta eu pensei no número, né, porque eu... Vi as inscrições pelo site, vai ser a data do meu aniversário, 1506. Vamos tentar descobrir já quem é 1506 aqui nas nossas inscrições, né? Tem gente que não se identifica fácil, não sei se vou conseguir achar agora. 1506, então é um número que você gosta, né? Que você falou aí? É especial. 1506, tá bom, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Que eu esqueço, faço as coisas. 1506. E o segundo sorteio, é do livro, né? O livro é um livro bem legal, que é um livro escrito pelo Jairo de Oliveira. É um oferecimento do Ilha Tudo Sobre Ônibus. Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Tá cheio de gente querendo ganhar esse livro aqui. Olha a responsabilidade que você me deixou, hein, Henrique? Vamos lá agora. Vamos agora para o livro, 2.136 inscritos, canal do YouTube. Bom, para quem que você pensa, né? Qual é o número que você pensa aí para ganhar o livro, né? Pode ser a foto do Roberto Carlos, a gente tem a foto do Roberto Carlos, pode ser o Cesare Camargo Luciano, tem foto também, pode ser, eu já vi aqui, foto da Ayrton Senna, né? Foto do Leandro e Leonardo, tem a foto de um ator americano que eu esqueci o nome agora, tem a foto de um ônibus, tem a foto do Cristo Redentor. Qual o número, Eliane? O número 71. Ah, agora você foi mais baixo, número 71. Tá bom, então vamos tentar ver aqui se a gente consegue descobrir exatamente quem que é. Quero agradecer a sua participação e a parceria do Mundo Truck e toda a equipe aí dos pesados que gostam do ônibus também. Aproveita, manda seus beijos, seus abraços nessa noite de sexta-feira para muita gente que tá te ouvindo, Eliane. Manda assim, posso pedir uma música também? Manda ver, dose dupla, hein? Eu já toquei a outra música aqui para você, mas eu toco de novo, pode mandar. Ó, a música eu quero, Cabocla Tereza, com Chitãozinho e Chororó. E a lista de beijos vai pessoal dos Colhedores Canavieiros, pro Luiz, pro Everton, pro Nivaldo, pro Júlio, pro Beto, pra Andréia, pro seu Beto, pro seu Val, bom, pra todo mundo do grupo, que eu amo cada um deles, né? Eles sabem a admiração que eu tenho por eles. E eu quero mandar pro JT Artes, pro Vander de São Gotardo, pro Félix Júnior, para você, e desejar um ótimo final de semana para todos nós. Muito legal. Beijão para você, Eliane. Fiquei muito feliz da sua participação nessa noite. Você que é a garota propaganda do Mundo Truck aí, não é? Tá bem legal. Quando eu estiver na região aí perto de Cabreúva, né? Perto de Itupeva, né? Falei certo, Itupeva, né? É Itupeva, Itupeva. Foi certinho. Vamos dirigir um caminhão aí, hein? Ou conhecer um caminhoneiro. Opa! Aí, junto com a Eliane. Eu descobri onde que é o pátio da aviação Tietê, aqui de aviação no Vale do Tietê, aqui em Itupeva. Vale do Tietê. Tem garagem aí? Isso. Tem garagem aqui. Ontem eu tava andando de bicicleta e eu passei em frente ao pátio. Eu falei, olha que bacana, agora eu já sei onde é, a gente pode visitar quando você vier aqui. Bem lembrado, muito legal. Boa noite, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, Eliane. Boa noite, bom descanso para todos. A simpática Eliane com a gente, nos ajudando aqui. Então falou os dois números, vamos tentar descobrir aqui quem é. Se não se manifestar até semana que vem, eu volto a fazer o sorteio. E quem quiser adquirir o livro pode falar com o Ilha, tudo sobre ônibus que ele tem de pronta entrega. E camisetas, eu sei como o Dutran que está inaugurando aí uma loja virtual, não é? Fala com a Eliane também. Depois do intervalo tem a música da Eliane, o intervalo é rapidinho, na sequência nós vamos ouvir Chitãozinho e Chororó, que está quase terminando o nosso programa. 24 horas no ar, Rádio Ônibus, música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Antes da música, deixa eu colocar o WhatsApp aqui do nosso amigo Silvio, que está com a família, né? Ouvindo, ele participou já, mas eu vou colocar mais uma vez aqui. Eu não sei se é ele falando ou se é a esposa, né? Porque a família inteira participa aqui direto lá, com a família direto de Pernambuco, não é? Silvio José. Boa noite mais uma vez aí, Rick. A turminha que você estava esperando não está aí, ó. São quatro. São quatro criancinhas aí. A primeira é mais nova, tem 2 anos. São quatro, hein? Ó, motorista de ônibus com a família em peso ouvindo. Então tem o Gabriel, de 2 anos, é isso? Não, é o Gabriel, de 4, a menor de 2 anos, a Graziele, tem o Diego e o outro Diego. São 2 Diego, é isso? Eu entendi aqui, 2 Diego, é isso? Obrigado, viu, Silvio, pela família participando, que legal, né? Olha o pessoal ouvindo a Rádio Ônibus em várias regiões, você pode também participar com a gente. Depois da música, tem o comentário de Jurandir. Ele é motorista do fretamento hoje, já trabalhou no rodoviário e vai trazer mais informações aqui com a gente sobre o assunto que nós estamos discutindo hoje, sobre o camarote do motorista. Tinha uma maneira muito comum, é tratada de uma maneira comum entre os motoristas também, principalmente do fretamento, do turismo, né? Turismo, né? Aliás, o fretamento, o turismo. O pessoal que dorme nesse compartimento onde não pode dormir enquanto o ônibus está rodando. Não estou falando do bagageiro comum, estou falando de um camarote que vem de fábrica, feito para descanso ali, mas é com o ônibus parado até onde eu entendo, até onde a gente entende conforme manda a lei. O Jurandir vai comentar também esse assunto daqui a pouco. Agora tem música com Chitãozinho e Chororó. e a música Cabocla Teresa. Eu tenho aqui, que apareceu para nós, Eliane, com o Chitãozinho Chororó e a participação do Fagner. Pode ser essa? Vamos lá? Aumenta o volume aí do computador, smartphone, tablet, usa, aliás, qualquer que seja o meio que você esteja usando aí para ouvir a rádio, né? Um super hiper computador, no tablet, no smartphone, curtindo a verdadeira companhia, a Rádio Ônibus. Tânia, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apeei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Pela fresta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um caba tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tal, desci a montanha abaixo e galopando aquele macho, o seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabra assustado que, chamando nós para um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois é. Pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade, não quis. Pus meu sonho neste olhar, paguei caro o meu amor por causa de outro caboclo. Meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue. Música, hein? Precisa tocar mais vezes. A Eliane é sensacional nos gostos musicais, hein? Cada vez melhor. Quase acabando o nosso programa, agora nós vamos ouvir o comentário. Antes do comentário, deixa eu colocar duas crianças aqui ligadas na Rádio Ônibus. É a família do Silvio, a família do motorista da Itapemirim. Vamos ouvir? Estão juntos ouvindo. Boa noite. Que bonitinho. Henrique. Papazinho. Que legal, quem que tá falando aí? Que legal, hein? Tem mais uma criança. Tio, sou o Diego. Boa noite, Diego. Henrique, eu sou a Grazi. Boa noite, Henrique, sou o Diogo. É Diego e Diogo. Ó, a dupla sertaneja, hein, ô Silvio? Diego e Diogo, né? Diego e Diogo. E tem a menorzinha, né, que falou aí também. Põe ela de novo aí, vamos lá, Henrique. Solta ela de novo. Fala. Boa noite, Henrique. Boa noite. Henrique. Papazinho. Ô, Silvio José, que legal, viu? A gente fica muito feliz de ter a família inteira aí participando, as crianças. Eu que sempre valorizei essa profissão de motorista nas minhas viagens, nas paradas, para um lanche, enquanto a minha família vai tomar lá um café, alguma coisa. Eu sempre vou lá conversar com os motoristas de caminhão, de ônibus, conhecer um pouquinho da realidade, dar atenção e aprender. Eu gosto de aprender, aprendo bastante com você, que é motorista, com os motoristas brasileiros, né? E é uma honra ter esse carinho depois. A gente faz o que gosta aqui e acaba gastando até o que a gente não tem para manter funcionando, né? Então é importante a gente ter esse carinho, receber esse carinho da família do motorista, né? Olha que legal, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, né? E eu estou recebendo esse carinho aí das famílias dos motoristas. Não é a primeira família que participa, não. É outras famílias sempre com a gente aqui, ouvindo a programação e comentando. Muito legal. Vamos agora com o Jurandir, que está mais perto da gente aqui em São Bernardo do Campo. Alô, Jurandir. Ele que já trabalhou muito no rodoviário. Boa noite, amigos da Rádio Ônibus. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite a todos vocês, ouvintes aí da Rádio Ônibus. É sempre um grande barato a Rádio Ônibus ter o seu programa ao vivo na sexta-feira à noite, o dia que a gente está um pouco mais tranquilo, né? Eu que, infelizmente, não consigo participar sempre por conta do trabalho. Mas, voltando ao assunto aí sobre o desrespeito que é o motorista dormir no bagageiro em viagens longas ou dormir no camarote que tem nos veículos DD e LD, eu estendo essa discussão para as empresas onde os motoristas dormem em alojamentos. Também é outra coisa absurda. Dormir em bagageiro, para mim, é impensável. Mas tem vários que dormem no bagageiro ou nesse compartimento que fica lá também no bagageiro, que é um compartimento menor que o motorista dorme. Acho um desrespeito gigantesco. No camarote, me parece ser mais tranquilo. No camarote. Eu nunca dormi nem no bagageiro, nem no camarote com um carro andando. No camarote eu acho que é menos pior. Mas existem empresas rodoviárias, não sei se existe ainda, mas tinha algumas empresas rodoviárias que rodavam na dupla. Tipo São Paulo a um destino aí no sul ou em qualquer parte do Brasil e viajava em dois motoristas. E tinha ônibus que o cara não dormia nem no bagageiro e nem nesse camarote aí. Simplesmente a empresa separava duas poltronas para o motorista. Imagina o cara como que ele descansa dormindo em duas poltronas. É um desrespeito total com a categoria. Outra coisa, eu estendo isso para os alojamentos das empresas, porque eu trabalhei 5 anos numa empresa rodoviária. E eu escuto relato de outros amigos que trabalham em outras empresas. Geralmente, os alojamentos não são bons. É evidente que você descansa, mas os alojamentos não são bons. Salvo o grupo Águia Branca Salutares, eu vou dizer o nome, que o que é bom a gente tem que falar. Salvo o grupo Águia Branca Salutares e a antiga Itapemirim, quando era Itapemirim, dizem que os alojamentos eram muito bons. Hoje eu não sei como Caiçara, mas salvo esses dois grupos que eu falei, acho que a Catarinense também já ouvi relatos de que é bom para o sul. Não sei aqui essa linha do Rio, não sei, mas para o sul dizem que é bom também. A grande maioria das empresas, os alojamentos são ruins. A NTT, que tanto cobra do motorista, podia cobrar as empresas. Devia haver uma lei que num alojamento fosse no máximo 2 camas por quarto. O ideal seria um alojamento que coubesse simplesmente uma cama e um lugar para você pendurar sua roupa. Pronto, 1 cama por quarto, com ar-condicionado daquele industrial que serve para vários cômodos, né, para não gastar um ar-condicionado em cada cômodo, um cômodo que coubesse somente a cama para o motorista e um lugar para ele pendurar a roupa dele. Era o ideal, ele entraria a hora que ele queria, ele acenderia a hora que ele queria a luz. Agora, você tem alojamentos com 4, com 6, com 8, com 10 camas. Isso daí o passageiro não sabe. Porque quando o passageiro pega o carro lá na rodoviária, o motorista está lá bonitão, tomou um banho, passou um gel no cabelo, Então, o cara fala, esse cara descansou o dia todo para viajar à noite. Realmente, ele tentou descansar, agora se ele descansou, eu não sei. E na minha opinião, é impensável se dormir em bagageiro de ônibus com ônibus em movimento. Isso daí, para mim, é um absurdo. É, respeito as pessoas que... A gente precisa trabalhar, o motorista ele precisa trabalhar, então ele se submete a esse tipo de coisa. Se submete a alojamento ruim, se submete a dormir em bagageiro. Eu acho que dessas três opções, o menos pior é esse camarote aí. Principalmente nos carros LD e DD. Eu acho que não é o ideal, mas já que tem que viajar em dois motoristas e um tem que dirigir e o outro tem que estar dormindo, eu acho que o camarote é o menos pior desses três. Mas bagageiro, impensável na minha opinião. E eu queria muito que a NTT criasse vergonha na cara, em vez de ficar cobrando só motorista, cobrasse as empresas para que desse uma boa condição de trabalho para o motorista. Tá certo? Essa é a minha opinião, Jurandir Oliveira aqui de Santo André. Queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que lembraram do meu aniversário, que foi essa semana, no dia 28. Que o Papai do Céu possa dar em dobro tudo que vocês desejaram para mim. Tá certo? Estou aqui na sintonia, Carlos Henrique e amigos da Rádio Ônibus. Brilhante, hein? Só quem está no meio é que sabe. E olha só que risco, né, gente? Que risco. A gente, às vezes, vai embarcar em um ônibus e acha que o motorista está completamente descansado. Você notou como tem várias situações que passa o motorista, que é obrigado a vivenciar, e depois vai pegar no volante e não está como deveria, descansado como deveria, não é? E, às vezes, por essas situações, o alojamento precário, tem alguns que são containers. Eu recebi foto aqui que tem empresa que colocou container. Gente, container não dá para fazer dormitório, né? E não é container com ar-condicionado, é container com ventiladorzinho, né? Tem uma janelinha lá, os caras fazem um buraco no container e colocam a camarada para dormir dentro do container. É, tem prefeituras aí que andaram fazendo escola com container, né? Tem algumas graças que andam inventando container aí, que algumas eu acho que não dá certo não. Ainda mais alojamento. Eu recebi fotos aqui que eu fiquei na dúvida se era um presídio ou se era um alojamento de motorista. Que é horrível. Não tem condições nem de higiene, nem de descanso para o motorista. Não são todas, como lembrou muito bem aí, e destacou algumas, o Jurandir. Mas tem coisas que o passageiro não sabe na hora que paga a passagem. E acha que está muito bem protegido, muito bem seguro. Essas coisas é importante a gente saber. Para ficar sempre claro aí de como está a situação do motorista de ônibus no Brasil. Porque legislação, lei, tem lei para tudo, né? O que mais tem ali no nosso país. Fazer cumpri-la que é difícil. Precisa mudar essa história, né? E dormir nesse compartimento aí, gente, nesse camarote, é arriscar demais, não é? É arriscar demais. Não faz isso, não. Participa com a gente e ajuda para que chegue na voz, né, a nossa voz na sociedade, para eles saberem como é que está a situação de quem é profissional do rodoviário, fretamento, turismo, né, quem é motorista de ônibus e que precisa se submeter a isso. Nós ouvimos recentemente o comentário do Eduardo Perruchold, lá da Argentina, dizendo que lá na Argentina não tem isso. Lá nem tem ônibus com esse camarote. Eu não sei como eles fazem lá. Também é uma história que eu preciso entender mais quando ele puder contar para a gente. Mas lá na Argentina não tem ônibus com esse camarote, eles nem compram. Segundo Eduardo Perruchold, a fiscalização lá é rigorosa. Não deixa motorista dormir em qualquer lugar, não. Não sei se são todas as empresas que conseguem cumprir isso por lá também. Mas é interessante como acontece diferente em outros lugares. E aqui sempre existe um jeitinho brasileiro, né? Vamos para onde agora? Está quase encerrando nosso programa e tem mais mensagem chegando, mais gente querendo participar. Eu quero lembrar, você que está ouvindo talvez pela primeira vez, que o nosso programa vai ao ar sempre de terça a sexta. Geralmente eu estou ao vivo na parte da manhã e esse horário já é reprise. Eu estou fazendo de modo, né, de uma exceção, estou conseguindo transmitir pela terceira sexta-feira consecutiva esse horário. Então é a terceira vez que eu estou nesse horário a partir das 8 da noite. Não sei se será sempre assim, tudo depende da gente conseguir concluir nosso trabalho primeiro, que é o nosso ganha-pão, para depois estar se dedicando um pouco aqui à Rádio Ônibus, né? A nossa intenção é um dia, quem sabe, poder viver da Rádio Ônibus, assim a gente terá mais tempo para se dedicar a esse trabalho. E quero contar com a sua audiência, você que está ouvindo aí em Pernambuco, você que está em Recife, você que está em Catanduva, você que está em Itapevi, Hortolândia, você que está em Curitiba, você que está em Minas Gerais, várias cidades, você que está em Espírito Santo. Alô, Eduardo Brum, olha, queria muito ouvir o comentário do Eduardo Brum sobre esse assunto. Eu não sei se você já teve que passar por isso de dormir em camarote do motorista. Você já viu colegas dormindo aí? O que você acha disso? Qual é a opinião até em relação aos alojamentos? Eu sei que você sempre defende uma boa postura do condutor em relação às empresas, mas tem empresas que precisa também ter uma boa postura com o condutor. Vice-versa, né? Tem que ter. Os dois têm que trabalhar unidos, né? Então é uma alegria ter o pessoal do Espírito Santo ouvindo a Rádio ônibus. São Gotardo. Tem agora a cidade de Serra, no Espírito Santo, também ouvindo. E por aí vai, né? Mais e mais gente que vai se identificando. Quando a gente consegue descobrir aqui, é uma alegria para nós. Se você puder, conte também de onde você está ouvindo a nossa programação. Quase encerrando o nosso programa nessa noite. O rápido intervalo, já tem a última música dessa noite de sexta-feira. Não é? A reprise desse programa, desse horário, vai ao ar hoje, depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Meia-noite e 30? Meia-noite e 30 está no ar a reprise de hoje, para quem não conseguiu pegar desde o início. E tem vários assuntos importantes, bem legais. Nós estamos aprendendo muito com os especialistas do setor de transporte. Quando eu te peço para tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro para pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Você pensa que a gente tá sozinho? Não tá não. É, eu pedi ajuda aqui, o pessoal tá antenado, tá ligado. O Datena tá querendo falar. José Luiz Datena. Na Rádio Ônibus, você pensa que é pouca coisa? Não é não. Vamos ouvir o Datena. O que o Datena acha desse negócio de dormir no bagageiro, hein? Bagageiro de ônibus. Alô, Datena, tá com a gente também na Rádio Ônibus, hein? É agora. Olha, é brincadeira, Carlos Henrique. Eu tô ouvindo a Rádio Ônibus aqui nessa sexta-feira. Eu vou falar pra você, tem hora que eu fico nervoso, meu. É brincadeira, me ajuda aí. Pô, o cara que vai dirigir 600 quilômetros, 500 quilômetros, 400 quilômetros, se submeter a dormir em bagageiro, é submeter a dormir em camarote. Pô, é brincadeira, me ajuda aí, que história é essa de camarote, meu? Camarote pra mim tem no carnaval, pô. Pô, tá de brincadeira, velho. Pô, e esses alojamentos dessas empresas rodoviárias aí? O cidadão dorme pau, come bal, ganha bal, e aí vai viajar, o coitado, ele precisa trabalhar, pô. E você que é passageiro, eu que fui muito tempo passageiro, hoje eu não viajo mais de outros, mas brincadeira, pô, me ajuda aí. Já passou da hora do Ministério do Transporte, Ministério do Trabalho, da NTT, do raio que o parta faça alguma coisa pra essa categoria tão desvalorizada desse país. Porra, me ajuda aí, meu. É brincadeira ou eu tô errado? Eu quero a opinião de vocês, ouvintes aí da Rádio Ônibus. Pô, eu fico nervoso na sexta-feira, que é pra mim ficar tranquilo. Eu fico nervoso com esse tipo de absurdo que acontece no transporte. Esses valorosos homens que levam e trazem passageiros, vidas, são tão desrespeitados nesse país. O Brasil, infelizmente, é uma vergonha. Me ajuda aí, pô! Brilhante! Da Atena na Rádio ônibus, você pensa que é pouca coisa? Na voz de Jurandir, o motorista, que é grande artista também, para finalizar o nosso programa nessa noite aqui, né? Mesas crianças, os próximos presentes é o seguinte, já viu o vídeo? Compartilha, hein? Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para participar dos sorteios também. E agora eu estou exigindo um pouquinho mais, só um pouquinho a coisa a mais, tá? As etapas é o seguinte, primeiro se inscreva no canal do YouTube, nós estamos em fase de crescimento, ainda são poucos os inscritos, não é? Perto de muita gente aí, nós estamos com 2.136, é isso, né? É pouco inscrito, né? É pouco inscrito, perto do que já muitos têm aí. Então está faltando você agora se inscrever no canal do YouTube, e agora está valendo a boneca e está valendo o ônibus. A boneca é da Roma Brinquedos e o ônibus também. O ônibus é muito conhecido, é um modelo que parece o Irizar. São dois brinquedos, final desse mês faremos o sorteio. E aí as etapas é o seguinte, primeiro se inscreva no canal do YouTube, segundo mande a mensagem, instale o aplicativo Rádio Ônibus e manda a mensagem na aba recados dizendo eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças, aí você escolhe a boneca ou o ônibus, e o terceiro passo é compartilhar as nossas publicações. Não fica triste se não ganhou hoje, né, o livro nem a camiseta. Quem escolheu o número não foi eu, foi a Eliane que escolheu. Um número aqui eu estou próximo de conseguir identificar o ganhador, né? O segundo ela judiou de mim, já fui lá para, né, o número alto aqui, a gente vai descobrir depois que encerrar o programa. Então eu vou anunciar no Facebook quem é o ganhador ou a ganhadora do livro e da camiseta. E final do mês de outubro, valendo o ônibus e a boneca. Obrigado pela companhia de todos que participaram. A nossa audiência gradativamente vai crescendo e sempre com a sua ajuda fica melhor ainda. Antes da gente encerrar de vez aqui tocando a última música do programa, eu vou colocar o comercial aqui da Roma Brinquedos, que está com a gente oferecendo agora para esse mês de outubro os presentes para o Dia das Crianças. Aliás, o presente para o mês das crianças, porque o sorteio será no final do mês. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Vinte e quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus. A sua verdadeira companhia. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Eu vou encerrar aqui com a Mariana Fagundes. O Lula Bus, de Hortolândia, você falou sobre a pichação. Eu não cheguei a ver o vídeo ainda, eu sei que você me marcou, mas eu não consegui encontrar ainda. Vamos falar sobre esse assunto em outro programa. Aliás, tem vários outros assuntos que estão chegando aqui e estão sendo sugeridos pelos nossos ouvintes. Obrigado, Felipe Barbosa Prado, lá da Bahia. Ele está dizendo assim, os ônibus de banda são amparados pela lei para o descanso em movimento? Está perguntando, né? Não acho muito seguro dormir em cama nessas condições em um acidente, imagine. Está dizendo do camarote. Ele está perguntando sobre os ônibus das bandas, como é que fica? Boa pergunta, viu, Felipe? Brilhante pergunta, né? Como é que fica os ônibus de banda se são amparados pela lei para o descanso em movimento? Eu acho que também não pode descansar, né, naquele camarote, não. É, não sei, apesar que tem ônibus adaptados, né? Colocaram beliche dentro de ônibus. Já vi ônibus que colocaram beliche, até treliche e outras coisas mais, não é? Obrigado pela companhia de todos. Eu vou encerrar com Mariana Fagundes, que está na rodagem aí junto com o Maranhão, né? O Maranhão dirigindo aí o G6, que tem a plotagem com a foto da Mariana Fagundes. Eu encerro com a música dela. Obrigado pela companhia. Volto na próxima terça-feira ao vivo. Amanhã tem reprise e depois também. Ótima votação para você, consciente, é claro, sabendo que você está fazendo, né, sem vender, né, o precioso voto seu, né? Faça com muita, muita consciência o que você vai fazer domingo. Tchau, Mariana Fagundes, canta pra gente. Boa noite, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não pode dar certo o que já começou errado. Descontar no presente o que sofreu no passado. É cometer erro dobrado. Sofre, sente, mas não tem nada a ver com o amor da gente. Não vou pagar o preço pelo que viveu. Se você perdeu, comigo vai ganhar. Vai passar, vou cuidar. Sofre, sente, mas não tem nada a ver com o amor da gente. Não vou pagar o preço pelo que viveu. Se você perdeu, vou ficar com você, vai ser sempre.